É, boa tarde, amigos, boa tarde. Salve, Domênico, boa tarde, rapaziada. E aí, Zezito? Boa tarde. Aí, ó, a responsa hoje, o dono da rádio vai fazer o programa com nós. Aí sim, Zé. Prazer, hoje eu vou arrebentar. Prazer, hein? Arrebentar. Agora a coisa vai andar. Prazer, hein, José? Que prazer, hein, quebrar velho. O Mota em três. Tudo bem. É isso aí. Olá. Seu Bento. Seu Bento. Bento! Tudo bem, seu Bento? Tudo bem, boa tarde pra todo mundo. Tranquilo? Olá. E aí, seu bem. Tudo bem, hein, Marcão? O Beto é caipira mesmo? Futebol em andamento ou não? Caipira do ABC, Zé. Vamos, cadê o Mano? Não tá indo? Não escuta? O Mano? Cadê o Mano? Parceiro? Cadê ele? Cadê? Passando. Cadê o grilo? Será? Cadê o Mano? Ixi, acho que foi dar uma barrigada. Foi cortar, Mano! Foi cortar o rabo do macaco. Então vamos começar aqui, deixa eu ver. Vamos começar com o Parmeira, então. Ah, com nós, nós. Quer vir, RG? Nós. Fala da naba, Domênico. Fala da naba. Nós. Fala de nós aí, eu sou. Ah, vamos lá, vamos ao Parmeira. É, graças a Deus, faz tempo que nós não fala desse troço. É, ó. Parmeira tá enfrentando o jogo treino ali do qual, com o Oeste nesse instante. É. Treino com o Oeste? É, jogo treino, né? Porque o jogo é só segunda-feira no Pacaembu contra o Coxa. Certo. Zagueiro pra esse jogo, Domênico? Sim. Deve ser o Juninho. Vai ficar com a vaga. Juninho, que veio do próprio Curitiba, deve ficar com a vaga do Luan, né? Que foi expulso. Ah, é. E o William também foi expulso, né? É, exatamente. Aí deve. Deve em quem? O ataque? É. Será? Borja? Acho que vem, né? Porque Roger Guedes? Quem? Pode ser o Roger Guedes, é verdade. Roger Guedes, Keno. Keno. É, várias Keno, opções. William tá de... Keno. Davidson. E segundo o presidente, o Gagliotti. Keno. Né? Certo. Renovação com prazo está bem encaminhada. Que bom. Que bom, William. Merece. Né? Bom, merece e é tá bom, bem goleiro. Encaminhada. Isso aí, Domênico. Então, jogo só na segunda-feira e vai que vai. É bom pra quem isso daí? Ô, Mano, tudo bem? Voltou. Boa tarde. Agora sim. Tudo bem, bom galera? Pra quem? Tudo bom. Beleza? E aí, Manovski? Você se limpou beleza. Direitinho aí, mano? O Dodô, por que se limpou? Por quê? Os caras falaram que você tava cortando o rabo do macaco aí no começo do programa. Não, que eu isso? Não. Eu tava pegando minhas roupas aí, porque daqui a pouco eu tenho que lavar a roupa, velho. Ah, é? Ai, ai, essa ai, vida de dona de casa aí, mano, como é que tá? É, osso, é treta. Mas o Domênico, você falou a respeito aí da renovação do Price, cara. É. O Price é um goleiro que hoje no Palmeiras... É, se fosse pra renovar pra que ele fosse titular, eu até concordo que valeria a pena. Mas vale a pena renovar com o Price, Domênico? É um goleiro caro, é um goleiro que praticamente não jogou aí quando os dois estiveram aptos aí, tanto ele quanto o Jailson ganhou no campo a posição do Price. Você acha que vale mesmo a pena renovar com o Price, um goleiro com o salário que ele tem? Vale. Por que não vale? Vale. Ah, eu acho que o Palmeiras aí. Vai pegar que goleiro? O Palmeiras por. Não, o Palmeiras até pela escola de goleiros. Se não renovar, tem que pegar algum goleiro. Sim, mas você renovaria pela história do Praz ou você renovaria pela condição dele de jogar hoje? Vocês viram o último jogo que ele fez? Não, sim, mas. Não, o último jogo dele foi muito bom. Só que. E os últimos jogos que ele fez? Também, mas pode ser. Uma avaliação não somente pelo último, mas sim pelos últimos. Eu tenho que avaliar por tudo. Sim. Eu acho que é um goleiro que ainda tem a acrescentar no Palmeiras. Eu acho que sim. E acho que os caras estão... Mas por quê? Vocês viram ele jogar? De novo, vou repetir. Vocês viram o último jogo ou não? Acho que vocês não assistiram o jogo. Não, mas assisti contra quando o time tem dois goleiros, então por que o Corinthians não manda o Walter embora? Que é novo. Mas o Walter ele não custa pro Corinthians o que o Praz custa pro Palmeiras. Como não custa? Claro que e o Cássio quanto custa? Qual é o salário do... E quanto custa o Cássio? O Cássio é mais valorizado. É. Mas tanto então, e o Jailson é menos valorizado. De... O Jailson não tem o salário que tem. Ué, mas é e por que o Palmeiras não pode ter dois goleiros e o Corinthians pode? Não, mas você não tá entendendo. É engraçado, né? Pimenta nos olhos. Não, outro não é engraçado. É não é isso não que é engraçado. Falando, ah, por que não? Eu tô falando que o Price é um goleiro caro pra ficar no banco. É a mesma coisa, você renova um salário de... Vai, o Zé Roberto, por exemplo. O Zé Roberto hoje ele perdeu muito espaço no Palmeiras. Não, o Zé Roberto vai parar, Zé Roberto... Né? Então, mas é isso que eu tô falando. Se o Zé Roberto fosse ganhar, por exemplo, R$500 mil por mês, vale a pena ter um Zé Roberto no banco? Não vale a pena. É isso que eu tô falando. O Praz não ganha isso, mano, hein? Mas o... O Praz... O salário do Praz e é o que alto, eu tô sabendo, mano. O Praz o aceitou... Praz é alto, aceitou reduzir. Renovar por uma redução. Eu não sei de quanto. Eu sei que, isso. Há um tempo atrás, o Praz ganhava 300. É. Foi quando ele veio, inclusive, do Vasco pra lá jogar pra jogar a segunda linha e foi todo mundo criticou o Praz. O Praz não. O Palmeiras por ter contratado é maior. Um goleiro que não ia jogar uma segunda divisão por 300 mil. É. Aí depois não sei se teve aumento ou não. Teve dissídio, né? E depois ele. Agora não sei quanto que é a renovação, mas é menos do que ele ganha. Não, então eu não sei, não posso te falar se vale a pena ou não. Eu estou dizendo pela condição técnica de ter dois goleiros à disposição, bons goleiros. Então eu acho que o Palmeiras tem que renovar sim. Mas parece que o acerto do Prass, aí o Domênico, o Fernando Prass parece que vai receber menos de salário, mas o Palmeiras se propôs a pagar a Prevent Senior pra ele. Você tá louco, velho. Não fala assim. É, mas olha, mas só pode falar quem tem goleiro bom, né? Ou melhor, quem tem goleiro, né? Quem tem goleiro pode falar, né, mano? Quem não tem, velho? Eita, por quê? Vocês têm goleiro bom? Nossa, isso é uma fase. Quem dera vocês que o Prass estivesse no gol de vocês, amigão. Quem tem goleiro bom? Fica com o Sidão, então, lá, tomando gol. Quem tem goleiro bom, levanta a mão aí. É nós. Nós tem. Os caras não tem. É isso mesmo, mano. Deu no meio. Então chupa aí, ó. Goleirinho meia boca. O Santos tem dois bons goleiros, sim. Deu no meio. Lógico que tem dois bons. Vladimir é bom goleiro. Opa. Também. O outro, como que chamou? Bandeirê! Não precisa nem falar, né? Vamos lá, seu Bento, segue. Vamos aqui ao time que não tem goleiro. Não tem goleiro? Reunião de condomínio, por que foi boa? Vamos lá, hoje teve lá receber os torcedores. Eu vi a entrevista do Baby. É, presidente da Independente. O cara não pode chamar Baby. Né? Ah, mas sangue bom, o Henrique. O cara que chama Baby tá errado, né? Ah, o Henrique. Eu conheci um amigo meu. Um amigo meu, o apelido dele era Baby. Qual o problema? Mudou. E o cara fala mal. Por que não? Baby, mudou. Mas um amigo meu era. Mudou. E diria, mudou pra melhor. Mas olha, teve o treino depois da reunião. Fala aí, Baby. Põe em silêncio. Né? Olha. A gente não sabe o que rolou. Se vocês souberem, por favor. Mas rolou uma reunião com os torcedores no CT. Pacto por sigilo, assim, o que esse Baby comentou. O que esse Baby comentou antes da entrevista, ele falou assim, ó. Queremos 47 pontos para depois a gente cobrar individualmente. Foi o que ele falou. Nossa, olha. Quer chegar nos 47 aí, para depois cobrar. Eu vou falar uma coisa. Mas é verdade, cara. Ó, pacto de silêncio. Os caras foram lá representando a torcida do São Paulo. Tem que ser pacto de sangue. O São Paulo tem 45 milhões de torcedores. Olha, teve que citar um pacto de sangue recentemente aí que a situação dele não tá tão boa, não. Ô, mano. Olha o absurdo, os caras vão lá fazer uma pressão, faz uma reunião, aí o que acontece? Pacto de silêncio. Meu, não, mas não é... puta vergonha na isso cara, velho. Não, mas calma, Mota, isso aí é até a página 2. É, eles não falaram nada na saída lá, mas a Independente divulgou agora uma nota oficial. Ah, divulgou. Eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, ó. Hoje estivemos reunidos no CT da Barra Funda, torcida Independente, Dragões da Real, sócios torcedores cativa... Torcedores de arquibancada, blogueiros e mídias não oficiais. Com o único propósito de encontrar alguma saída para a situação do gigante São Paulo Futebol Clube. Representando o clube estavam todos os jogadores, sem exceção, todas as diretorias com representantes, presidência, Raí e toda a comissão técnica com psicóloga e companhia limitada. Nos reunimos todos no campo principal do CT da Barra Funda. Sabemos que muitos de vocês queriam porrada, dedo na cara e podem acreditar que a cobrança foi forte. Pois cobramos comprometimento, mais empenho, cobramos o algo a mais necessário para sair dessa situação. Temos que sair dessa situação incômoda. Certo ou errado, existiu uma linha de diálogo coletivo, com opiniões de ambos os lados, sendo que nossa proposta desde o dia em que fizemos a convocação para essa reunião. Jogadores se manifestaram e demonstraram vergonha que todos estão passando no dia a dia. Hernanes e Lugano falaram em nome de jogadores e prometeram dividir todas as bolas, correr um pelo outro e honrar essa camisa até a última gota de suor. Deixaram claro que não tem racha no elenco, que existe muita liderança e muito comprometimento de todos e algo a mais está sendo feito no dia a dia para mudar essa situação. Em seguida, o técnico Dorival Júnior pediu a palavra e comentou tudo o que tem sido feito garantindo que as coisas irão mudar. Raí mencionou os grandes momentos vividos no clube e passou isso aos jogadores, demonstrando a grandeza e o tamanho do São Paulo Futebol Clube. Muitos vão criticar e isso faz parte, mas com o andar da reunião, percebemos que se for adotar um lado de cobrança forte, cairemos com certeza. Pedimos para cada jogador que chegue mais cedo e vá embora mais tarde, que se dediquem ao extremo e cuidem das suas vidas pessoais, preservando ao máximo suas imagens em prol do nosso tricolor. Demonstramos que nosso elenco não é inferior a pelo menos 15 dos elencos do brasileiro, que é uma questão muito mais psicológica do que técnica, e deixamos claro que vamos apoiar até o fim. Vários desabafos de situações que nós torcedores estamos vivendo no dia a dia e que nossos filhos sofrem na escola. o que nós sofremos dos rivais e da nossa própria torcida. E o quanto estamos lutando por eles, confiando neles, sendo que eles não têm essa autoconfiança. Demonstramos o amor que eles devem ter pela instituição São Paulo Futebol Clube. Aquele papo que tem que cair para começar do zero, ou tem que cair para derrubar diretor, ou quem quer que seja, é papo de quem não gosta do São Paulo Futebol Clube. Enfim, falamos tudo que era necessário e ao final pedimos comprometimento com o intuito de mexer ainda mais com o brilho desses caras, que juntos conosco serão responsáveis por livrar o São Paulo Futebol Clube do pior. Errado ou não, vamos apoiar até o fim. Estamos e continuamos unidos pelo São Paulo Futebol Clube. E nada nem ninguém mudará isso. Hashtag Reage São Paulo Futebol Clube. Fonte torcida independente. Você achou, José? Achei que ele merece 7 pela leitura. E eu pensei que ele fosse burrão, mas ele conseguiu falar. Gasbe, viu, Zé? Mas, Marcão, após a reunião, ou a princípio, o que foi divulgado foi o seguinte: houve um pacto de silêncio entre quem estava lá e a diretoria, e que não seria falado nada. E aí começou a levar porrada de todo lugar, todo mundo começou a malhar, porque é um absurdo. Se vai pacto se reunir. De silêncio é quando todo mundo fica mudo, é isso? É. Um olhando pra cara sabe, do ouro. Nós tivemos uma reunião aqui, conversamos, mas ninguém vai falar nada pra ninguém. Não, mas sabe qual é o problema, Mota? Dependendo aí do eu acho que eles se resolveram e falaram, pô, a gente tá levando muita porrada, vamos soltar uma nota. Mas mais cedo ou mais tarde ia acontecer, Mota, porque não é justo, não é razoável que 20 torcedores representem milhões de São Paulinos pelo Brasil e ninguém fale nada. Mas é isso que era. Mas aí o que acontece, ô Mota? O que, que acontece? Às vezes numa reunião onde de repente você sai nervoso por qualquer discussão que seja, às vezes você acaba falando besteira. Então, tipo, pra não tumultuar ainda mais o ambiente, o que, que acontece? Os caras divulgam a nota oficial aqui, que é um negócio mais ponderado, cara. Você entendeu? Mas tá aí a nota oficial. É um negócio meio... É meio esquisito. Low profile, né? Mas assim, tá aí. Pra quem quiser aí, tá aí a nota oficial Marcão, no site da torcida e esse independente. Esse papo aí que o Muricy vai dar um suporte. O Muricy vai dar uma palestra. Já falou. É mais motivacional, né, RG? Eu acho que tudo que vier pra ajudar nesse momento é válido, cara. É, tem um papinho aí pelos bastidores aí que estão querendo fritar o Dorival já pra trazer Paulo Autuori. Isso aí não vai resolver em nada. Puta, de novo. Em 2003 o Autuori veio e nada aconteceu. Então, tipo, deixa o Dorival aí, vamos acreditar no trabalho do cara aí, vamos apoiar, gente. Não terá. Mas ó, só falar uma paradinha pra vocês aí, ó. Tô ouvindo aí atentamente. Atentamente, anota... né, mano? Viu? Ô Domérico, carai, não vou mandar meu filho pra escola porque ele vai ser aloprado, porque os rivais estão tirando barato, eu não tô indo trabalhar também porque eu não aguento ser zoado, enfim, tudo faz parte do contexto. Aí eu ouvi que os jogadores estão empenhados, porque o Lugano e o Hernanes falaram pelo grupo, a porra toda, e os jogadores estão lá, não, porque vão tirar o São Paulo da situação. Certo. Vocês sabiam que naquele episódio aí, no jogo do São Paulo com a Ponte Preta no Morumbi, que terminou empatado e o São Paulo poderia ter perdido de virada quando fez 2-0? Vocês sabiam que o Dorival, no final da partida, chegou lá pro elenco e falou o negócio seguinte: tô fechando a porta aqui, resolvam entre vocês. O que tiver pra ser resolvido entre vocês, não sei se o grupo tá rachado ou não, resolvam. Resolvam. Mas, houve nessa possibilidade aí, Domingo. Todo mundo sabe que jogador de futebol aí é uma cambada, muitas vezes ali de frufru. Frufru. Um tem um eguinho maior que o outro, um gosta de andar com o carro melhor que o outro, um que não tá jogando torce contra o outro, enfim. Tem umas picuinhas dentro do elenco, o Dorival falou, então beleza, resolvam aí. Geralmente jogador, quando tem bril, o cara fala, ó, se o cara não gosta de um, não gosta de outro, é hora de meter tudo na cara e pra cima, se precisar sair na porrada, sai na porrada. Certo. Jogadores de São Paulo no vestiário, um acabou olhando pra cara do outro, teve gente que riu, falou, nossa, como assim? O que ele tá falando? Ou seja, é um time que já tá mostrando que não tem bril. Porque o time que tá na situação que o São Paulo tá, era hora de lavar a roupa suja. O treinador saiu, é igual quando o teu pai falou, ó, resolve você e teu irmão aí. Tô saindo aí, se quiser sair na mão, os dois saiam, mas resolvam. Eu não quero mais cara feia um pro outro aqui. Sim. Tem vezes que o pai faz isso. Ali não. Um olhou pra cara do outro, outro começou a assoviar, outro deu risadinha. Mas, ô, mano. Aí você pega, por exemplo, Instagram. Porque antigamente, jogador, ele não era tão estúpido como é hoje. Hoje, numa fase ruim, tem jogador que às vezes tá tirando barato em rede social. Ué, basta vocês olharem. Jogadores de São Paulo têm redes sociais. Que jogador de São Paulo aí que tá recolhido, que tá offline? Você pega lá, tem jogador de São Paulo aí que tá postando foto de vinho, tem outro jogador de São Paulo que tá com prato de comida na mão, de nude, outro sem camisa tirando onda. Fazendo então, tatuagem. Então outro pinta o cabelo, outro vai lá, minha tatu nova. Tem cara que tá mais preocupado aí com a tatu nova, que cor que ele vai pintar, do que com a situação do clube. Antigamente o jogador, não é que ele era mais esperto, mas não tinha rede social pra ele entregar, tinha, talvez, aí o que ele tava fazendo. Se entregar, né, mano? O cara ia lá e ficava na dele. Hoje em dia, você vê jogador aí tirando selfie em balada, você vê jogador fazendo gracinha no Instagram, você vê jogador, ai, minha tatu nova, ai, minha chuteira nova. Então, hoje em dia, a rede social aguenta muita coisa. Tem jogador que não tá comprometido e basta você ver as atitudes do cara dentro do cotidiano dele mesmo. Tem cara que perde, não tá nem aí, vai pra balada. Aí que nem os caras, ah, mas o jogador é um ser humano. Ah, mas o jogador também tem o direito de curtir a vida. Vida social. Tem o direito de curtir a vida, ô cacete, ô cacete. É. Jogador de futebol tem que se privar em determinados momentos de sair pra ir num restaurante jantar, velho. O Petrus falou isso também, eu acho, mano. O Petrus falou isso. Boa, velho. Senta o rabo em casa e pede comida em casa. Não sai de casa, velho. Não sai de casa. Não, mas o Petrus falou disso, né, mano, na entrevista dele. Não, que mas, até que ô Mota, não basta falar, tem que fazer. Eu sei, mas é alguns, né, mano? Tem outros que não tem cabeça pra isso. Então, o que falta no São Paulo, sabe o que é, Motinha? Sabe o que falta no vergonha São Paulo na cara. Um cara com culhão, um cara líder dentro do elenco. Você vai falar, mas tem o Lugano. O Lugano, ele não tá jogando. Isso pesa contra o cara. Porque uma coisa é o cara tá em campo e cobrar todo mundo. Outra coisa é o cara, por mais que ele tenha tido aí a sua fama em 2005, ele faz parte de um elenco, mas não tá jogando. Se o Lugano for dar esporro em alguém hoje, o cara fala, você tá no banco. Ah, duvido que alguém lá tem coragem de falar isso pro Lugano. Imagina, nem o Lugano hoje tem mais a personalidade que ele tinha de poder peitar o elenco. Não dá, velho, não dá. O cara quando tá jogando tem outro peso, lógico que é, velho. Lógico que é. É igual no NetGeal. Você pega esses documentários aí no NetGeal. Domênico Gato, um leão aí com 4 anos de idade é imponente, ele sai, ele ataca a presa. É um leão com 18, não sei se vive 18, mas um leão com 18 anos Banguela. Já não tem mais o mesmo pique. É tipo, aliás, você sabe que o leão, quando ele vai morder a perna da zebra, quando ele fica velho, quebra. Ele fica velho e larga o bando, né? É que nem morrer. O Zé assim. Vai pra uma sombra e morre em paz. Morre em paz, é verdade. Nossa, isso, o mano tem razão. Então, mas o mano, então, é o leão velho, porque ele abandonou o bando e foi morar sozinho. Aí, o leão velho. Olha o Banguela. Mas eu tô na ativa. Ah, você não tá na ativa, mano. Tá encostado, só a título de informação, o leão vive de 10 a 14 anos. Aí, ó. Então já era. É o Zé, tem lá perto de 14. Eu também. Não, mas imagina só, Domênico. É o nosso leão Banguela. Isso, ô, Domênico, um leão de 13 anos, ele já não pode mais correr atrás do búfalo pra tentar caçar. Porque o búfalo, ele tem aquela perna. Ah, não, mano. Para. É capaz de tentar morder a perna do búfalo e soltar o dente. Olha, mano. Eu vou te falar que dessa história toda, o mais louco é o seguinte: a única parte que tava funcionando e tá bem é a torcida. E os caras conseguiram quebrar a harmonia entre a torcida. Mas como assim, mano? Porque é só você acompanhar nas redes sociais. Não, tô acompanhando, cara, qual é o problema? Os caras tão puto da vida porque saíram com esse negócio de pacto de silêncio. Mas soltaram a nota oficial agora, mano. Ô, Marcão, mas pelo amor de Deus. Mas qual o problema, Mota? Tá aí isso a nota, é politicagem, Marcão. Isso é uma coisa... Mano. Meu, para falar torcida sério. Torcida rachada, hein? Os caras, os blogueiros... Olha, nós falamos com os caras. Quer dizer que os caras foram lá representando o torcedor. E aí, tudo bem, ó. A gente tem que saber o que a gente falou. E o que a gente falou tá certo, tá tudo bem. E a torcida fica por isso. Ô, Daniel Perrone, eu sei que você ouve o programa aí, cara. Daniel, se puder, você entra em contato com a gente aí pra Mas ele esclarecer. Não falou no Twitter dele. Não, mas pode falar. Os caras estão cobrando ele. Mas ele tava na reunião? Mas tem que falar no estádio, o Perrone tava. Passa o telefone do Perrone pro bairro. Vários blogueiros. Os caras estão sendo cobrados do mesmo jeito. Eu só sei que esse negócio de rachada... Você só sabe o quê? A rachada deu problema da última vez, esse negócio de rachar aí. Foi pro grupo errado aí. Ah, eu fiquei sabendo isso aí, é verdade. Ô, Zé, você deu uma bronca no RG porque ele jogou coisinha errada no grupo errado? Jamais. Ô, RG. Você achou daquilo, Zé? Filmou o filme, velho. O RG é o Leão Banguela. Muito perguntar. Muito perguntar. O Zé, sacanagem no o Zé ainda colocou assim: manda mais. Não pode. Eu sei que não pode. Lógico que não pode. É, muitas mulheres. Selfie pra dar uma animada. Selfie. O Zé é nóis. Próximo, vai. É isso aí. Antes, calma, não é assim que funciona. Calma, olha. Estamos aqui com o Estádio 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. Busca-pé, aproveite. Compare e compre direto, economize direto no novo Busca-pé. É, e além disso também, o estádio vem em nome de Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Em nome também de Extra Futebol, pede cerveja Amstel geladinha. Futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Agora nós vamos dar um recado aqui importante de Nissan. Vamos falar de Nissan agora, vamos lá. Boa. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa. É Nissan. É Nissan, Nissan, meus amigos. Estádio 97 em nome de Exeg, a faculdade do Etapa. Formando o melhor pra você. Vamos falar também aqui de fricô, né, ô, Beijinho? Fala aí, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô, é isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, meus amigos, é fricô! ESTÁDIO 97. Santos! Tô com fome. Pô, deu fome mesmo agora. Tô morrendo de fome. Vamos lá, Vanderlei! Olha, aliás, ele tá confirmado hoje. Vamos lá, escalação aqui, 21h45. Cuidado com esse time aí, viu? É perigoso. Cuidado com esse time. Eu posso dizer, cuidado com esse time. Cuidado com esse time. Só isso que eu tenho a dizer. João Vanderlei! Ótimo! Aí vem o Vitor Ferraz. Bom. Lucas Veríssimo. Bom. Bom. David Braz. Regular. E o Zé. Bom. Alisson. Bom. Renato. Alisson. Bom. A Lucas Lima. Bom. Aí, ó, aqui, surpreendente. Aí azedou, hein? Tem o Bruno Henrique de um lado. Bom. Azedou. Ricardo Oliveira no centro. Bom. E o agora, Thiago Ribeiro. Regular. Ah, é bom. Ribeiro de titular. Não sei porque, hoje, mas eu tenho um carinho muito especial pro Thiago Ribeiro. É, lógico, Ribeiro. Ele salvou você. Quando? Né? Não lembro. É que eu gosto, eu acho um jogador bom. Salvo, eu gosto, cara, acho legal. Uma partida dele lá no Barradão que jogou muito. Jogou muito. Eu lembro. Belo jogador de futebol. Belo jogador de futebol. Olha, e na semana que vem. Se quiser liberar, a gente. Pode vir. Vai chegar 33 milhões amanhã do PSG. O PSG já avisou. Pô, semana que vem tá mandando aí o Vale. 33 milha. Referente. Daqui a pouco o Zé vai vir com uma frase do dia. Comprar o 33 milhões. Quer comprar o Borja, não? Referente a, compraria. Referente à venda do Neymar. Isso. Já foi notificado de que isso. Vai entrar essa grana aí. Aí o que vai fazer? Então, equalizar o caixa e pagar as buchas. Boas notícias, porque você, se tiver salário atrasado, essas pendengas aí, você consegue dar uma aliviada, resolve, né? E é isso que tem que ser feito. Mas... O Santos tem um bom retrospecto contra esse time, o Barcelona. além disso, é um time que lembra o nome do Barcelona lá, que bateu na gente. Só então, lembra, viu? Mais um motivo pra gente... Só mas, lembra. Não, não. O símbolo é só o nome. É só isso que lembra. Futebol. Só. Mas lembra o nome do time que deu... Como é que nós perdemos pra isso, deu uma goleada pra nem nós. Olha, vou dizer, viu? E outra situação que foi, temos que vingar o co-irmão hoje de qualquer jeito. Sim. Que o cara precisa não, RG. Ah, não. Domingo, não tem essa não. Ah, nós estamos no sofá. Vamos fazer esse pacto. Não, não, não, sem pacto. Não, não. Eu tô no sofá, eu quero mais gente comigo. Tá muito. Domênico. Porque, ó, tá, eu tô no sofá, o São Paulo tá no sofá, o Corinthians tá no sofá da Libertadores. Tá faltando não, uma. Tem um espaço. Tem uma vaga lá, é, mas tem uma vaga no sofá. Vaga. Não, mano, é da Libertadores. Da Libertadores. Tá todo mundo no sofá. É, esse sofá. Esse sofá é de competições internacionais. Então, ah, tanto cabe Sul-Americana entendi, quanto cabe. Ah, é que o sofá. Então tem dois no sofá. É que o sofá. Nós e o Marcão. Eu, o Marcão e o Motinha estamos no sofá esperando mais. Mas a gente tá louco pra vir. Porque ver jogo com mais pessoas é melhor. Estamos esperando você também, viu? Não, estamos esperando, Vieirinha. O sofá da Sul-Americana é aquele que fica de canto, que você de não vê canto. A TV direito. Tem ponto cego. É, a Sul-Americana é meio ponto aquele cego, é, ponto cego. O cara tem que dar uma esticada com o pescoço pra olhar, sabe? Agora, ele fica só, meio torta, né? Só um registro, né? Espero que o Peixe traga um excelente resultado. Agora, o Nilmar, isso é hora de pegar conjuntivite. Ah, Nilmar não. Ah, não. Assim, ah, isso é hora de pegar conjuntivite. Ô, mano. Conjuntivite. Sim. O que você acha dessa, velho? O cara não vai jogar por causa da conjuntivite, velho. Tá com o olhinho irritado. Peraí, peraí, pera, pera, pera, pera, eu conheço de gente pera, que não vai trabalhar porque tá com o zoinho irritado. É, só um pouquinho. O Zé Antônio tem uma frase do dia de hoje. O Zé? É, lógico. Olha lá. Mas, olha, por favor, qual é a frase do dia, Zé? Mestre Zé. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Em penúltimo lugar, São Paulo. Putz! Ô, cara, tu mata, velho! Mas é sensacional. Olha a cara do Marcão desse trouxa. Olha a cara dos dois trouxas aí, ó. Foi essa que fez, não foi? Um bando de puxa-saco. Todo respeito. Esses bando de puxa-saco. Foi boa, frase boa. Esse frase boa. Esse velho banguela. Com todo o respeito que o Zé Antônio merece, mas por que você não vai dar meia hora, Zé? Vai. Esse velho banguela, Leão Banguela, vai embora lá pro canto. Isso, a frase sensacional. Vai, seu broxa. Ah, vai lá, Leão Banguela, se recolhe. É o Corinthians. Leão Banguela. Ah, Coringão, Coringão. Vamos lá, mano. Vamos lá, Bento. É hoje, o jogo da ressurreição. É hoje. Olha, é pra quem estava expectativa que talvez o Carille colocasse um time mesclado, misto, enfim, com poupando alguns titulares, vai nada. Hoje é força máxima. Então vamos lá, aqui é a escalação, 21h45 em Itaquera contra o Racing, né? O Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marcial, improvisado. Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Esse aí é o time que hoje enfrenta. O Corinthians vai estar sem patrocinador Master na camisa. Né? Então vai. Hoje vai fazer lá um homenagem aí ao clube. Homenagem, vai fazer homenagem. Um, o Corinthians vai usar hoje um logo, né, Bento? Que é uma referência aos projetos que o Corinthians tem aí. Os projetos que que o Corinthians tem aí no âmbito federal aí, para iniciativa privada, até pessoas físicas podem fazer doações também, mas é um produto do próprio clube. Mas... É um cofrinho. É um cofrinho esse símbolo, né? Ai, que coisa, velho. A bolsa de valores do Corinthians. Não, é o incentivo a Timão. Olha lá, mas com relação aí à partida de hoje, Bento, o Corinthians ainda não terá o Guilherme Arana, que é um jogador que faz bastante falta. O Marcial vai poder jogar novamente. É praticamente a escalação que o Corinthians usou aí no jogo contra o Santos. Eu só espero que o placar final não seja o mesmo, né? Espero que o Corinthians consiga a vitória hoje. Exato. E hoje também teremos aí, né, Bento? 107 bandeiras aí fazendo alusão aos 7 anos do clube aí. Legal. 107 anos do Coringão. Vai ser um mosaico ou é só bandeira? Não, as bandeiras mesmo, né, Bento? Mano. A torcida até tá, inclusive, fazendo aí um suspense com relação aí a fórmula que vai utilizar, mas eu tenho certeza que ficará muito legal, porque as ações na área da Corinthians aí realmente elas surpreendem a cada vez que são feitas. Aliás, mano, o seu lado o torcedor eu já conheço, mano. O seu lado comentarista, você tá otimista para esse jogo, mano? Eu tô, RG, porque o Racing é uma equipe aí que ela vem retraída. Até o Carille tava falando a respeito do Racing na coletiva ontem. O time do Racing, fora o fato de ter dois atacantes aí que são velhos, tanto é que o Lisandro Lopes É um cara que tá pedindo pra parar o ônibus bem perto do estádio, porque ele não consegue andar muito. Não. É verdade, é verdade. Olha. Quero ver ele dar uma brocada hoje no Corinthians. Cuidado. Ô, mano, o Racing, depois que voltou o treinador dos caras, de 11 jogos na casa dos caras, ganharam 10 e empataram 1. Ah, mas desculpa, o campeonato argentino não é parâmetro pra nada, né? Convenhamos, convenhamos. Então, tem que tomar cuidado aí com esse Noir também, ou Noir. Ele era do Boca, aí. Mano. Bom jogador esse moleque. Tem que tomar cuidado com esse cara. Esse cara aí talvez hoje seja o melhor jogador do Racing. Então, falou até que ele não pode jogar, pode ser que nem jogue hoje. Vamos aguardar, mas eu acho que vai pro jogo. Cuidado, hein? Mas o Carilli fez uma análise do Racing. O Carilli fez uma análise do Racing, Domenico, mostrando que é um time aí que vem pra se defender. É um time que vai tentar explorar os contra-ataques aí contra o Corinthians. Espero que na partida de hoje o Corinthians ele possa ter uma postura diferente do que tem tido nos últimos jogos e consiga empurrar a bola pra dentro do gol. Porque o Corinthians aí nos últimos jogos tem deixado muito a desejar nesse quesito. Cuidado. Espero que o Corinthians tenha um pouco mais de capricho e consiga golear o Racing. Só tô dizendo cuidado, porque o Racing treinou no nosso CT lá, então vai ganhar. Já vem com clima de que vai ganhar. Já vai com clima de que vai pra cima. É agora que não ganha nada. Os caras vão falar assim, ó, vai agora lá que é legal, é nóis. Vamos lá que é nóis. Estamos cansados de bater na cara. Olha, quero dizer o seguinte, olha, mano, ó. Eles passaram a mão na taça lá que não existe 51, velho. Não, mas agora que não ganha mesmo. É verdade, mas taça não fica no nosso CT, porque nós somos muito ricos. Nós temos o CT onde treina e tem lá o nosso estádio dos mais modernos do mundo, que lá você tem uma sala de troféus imensa, que tem um monte de troféu lá. Se quiser procurar lá, pode procurar. Agora eu quero dizer o seguinte, como vai ter o jogo lá na arena do Corinthians, ô mano, o nosso repórter Bernardo Veloso, ele está por lá, daqui a pouco ele vai entrar em aula. Vai falar, ele vai entrar ao vivo lá do estádio. Daqui a pouco, então hoje aguarda aí. Hã? Hoje tem torcida, tá? Então. Ô, fala, quem me chamou? Não, aqui, ó. Marcão. Fala, Marcão. Ô, Marcão, levanta. Tipo sala de aula. Mesa cheia, né? Mas esse prédio que você falou aí, que tá os troféus do Palmeiras aí. Troféus não. Como assim? Os troféus, troféus. Não, não é você prédio. Você mandou troféus aí, hein? Quem mandou um troféus aí? Quem mandou? Não, o Marcão. Não, o Marcão falou troféus. Meu irmão mandou um troféus aí. Quem falou troféus? Ninguém falou troféus. Meu irmão, troféus, troféus. Pega o replay aí, o índio. Falou degraus. Fala mal, Marcão. Não, então, esse prédio aqui, você se refere ao prédio do Palmeiras ou ao prédio da Crefisa? Não, não. O Palmeiras, ali, onde fica? Aonde fica, Marcão? Está convidado a conhecer. Está convidado a conhecer. A arena mais moderna que a nossa, e lá é muito grande, né? E tem lá salas, tem um monte de coisa. Você tá convidado a conhecer pra você ver como é que funciona um negócio de primeiro mundo. Ô, fala. De novo, eu só Marcão, falar uma coisa. Mano, ô, Marcão, deixa eu falar uma coisa. Tá atrasado, você falou pro Daniel Perrone. Isso. Acabei de ver no Instagram. Que ele falou aí? Ele mandou. Vocês ligam aqui, ele tá sem crédito, desgraçado. Você tá duro, hein, Daniel? Se liga, ô, pé rapado! Tá sem crédito no celular, hein? Que faz, hein? Fala, Marcão. O Fluminense é campeão do mundo ou não? Chegaram à conclusão? Não sei. Por que Fluminense? O que tem a ver com Fluminense? Vocês já ouviram falar que Fluminense é campeão do mundo? Aqui, ó. Não. 52. É porque ganhou a mesma Copa Rio que o Palmeiras. Então, se tá em xeque do Fluminense, então o Palmeiras também não. Não sei, não sei. Honestamente, não sei. Mas posso consultar o Google. Consulte. Mas olha só, antes de a gente partir para os ouvintes, quero dizer que temos um estranho Ninho que é corintiano também. Estranho Ninho, o Jefferson Teixeira Dias, 37 anos, assistente administrativo, mora no Campo Limpo, torce pro Corinthians e vem aqui. Não diria nem, eu não colocaria nem que venha pagar aí uma tarefa, né? Ele veio me presentear. Sim. Com um disco que faltava pra minha coleção, não é isso? Ele prometeu, Jefferson. Porque ele prometeu. Ele prometeu, falou assim: eu tenho. Lembra que você falou que você não tem? Eu tenho, eu vou te levar. Pelo menos um cara de palavra, né? O cara prometeu e cumpriu. Esse é o que fala. Esse é bom. Tá aí dentro mesmo, é só a capa. Amanhã tá anunciado no Buscapé. Obrigado, hein? Jamais. Está em ótimo estádio, eu diria, hein? Ótimo estádio. Ó. Novinho, guardou, de brincadeira. Guardou legal. Mas você, hein? Tem vitrola, Domenico? Olha, é sensacional. É picape, muito obrigado, hein? Picape. Deixa picape. Aqui, guardar. Sensacional, hein? Guardar com carinho. Lógico que o Domenico tem carinho, vitrola. Tem muito nada. Carinho. Domenico tem duas vitrolas, ele faz. O que foi aí? Você tem vitrola ou não? duas vitrolas. Você tem duas vitrolas? Não é vitrola. Tô vendo, você podia botar, você podia colocar aqui, um trechinho aqui, de uma música desses caras, né? É essa aqui, eu vou colocar aqui, é a principal. Essa aqui, tá rolando. Obrigado, hein? Você quer ensinar o Domênico. Cala a boca aí, trouxa. É sensacional. Chegou ontem na rádio, quer ensinar o Domênico. Explica pros caras, os caras não manjam do assunto aí. Com certeza, boa tarde a todos aí, uma satisfação máxima aqui estar participando do programa com vocês. Da hora. Sou ouvinte aí desde 1999. Oh, boa, desde os primórdios. Tempo. Com certeza, dia 8 de fevereiro de 99. Caramba, você já tava ouvindo, é? Ah, com certeza. Tinha 19 anos, né, Domênico? Caraca, velho. Eu já tô um pouco mais velho, né? Estamos, né? Ah, não tão velho quanto você, mas... Nossa! É verdade, pior que não mesmo. Quem me dera ter 37 ainda. Opa, boa. Então fico feliz. Tava voando aí também. Olha, essa 37. Daí é pra fazer. É pra fazer 37 um passinho, eu ainda hein? Ia casar. Ei, aí tava atropelando, hein, Domênico? Eu tô falando, tava voando. Tava batendo tava já na chapa, que era uma quase, beleza, hein, tava Domênico? Quase pegando a chuteira. Nossa, pra Domênico. Pendurar. Ah, ainda não tinha pendurado. Você foi feliz por muito tempo, hein? Eu fui feliz por muito tempo, Bruno? É, casou com 37, garantido. Ah, eu casei mais tarde, né? É, graças a Deus. Verdade. Já pensou, mas muito obrigado, muito obrigado. É um prazer. Fica esse trouxa. E vai ficar junto com outros discos que, olha. Pra quem gosta desse estilo de musical aqui, eu tenho umas coisas muito boas. Só nervosíssimo. Oh, muito boas. E, não, e já me ofereceram muito dinheiro pra mim vender minha coleção, eu não vendo. Eu fico feliz aí que você tenha gostado, Domênico. É uma satisfação. Vou repetir aqui. E... Chupa Domênico, fala. Fala da naba. Pode falar. Mas quem pode fala falar. Da... Pode mas falar quem fala da naba hoje em dia não sou eu. Eu não posso falar nada. Fala do assim, do naba, domingo. Fala, estranhou. Não, estranhou. Não, fala da naba, fala, estranhou. Tomou uma naba domingo, tem que falar. Eu tenho a intenção aqui de zoar o RG, mas... Mas não deu, né? Foi lá trazer o disco. Fica pra próxima. Mas fica à vontade, Jefferson, pra participar do programa, tá bom? Com certeza, Domênico. Olha só, a gente vai partir agora para a primeira ligação dos ouvintes. Sim. Já chegou aqui, inclusive, o endereço do Tetinho, hein? Ah, é? Rolando agora a ação na boca do estádio, RG, na Arena Corinthians. Cuidado para não cair o então, atenção, quem conhece lá, olha, fica ao lado, ele tá lá ao lado da escadaria monumental. Sim. Que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians. Conhece, mano? Conheço. Todo mundo conhece. Pra quem tá indo lá de metrô, vale a pena descer na estação Arthur Alvim, que fica mais próximo melhor? Ali pra poder descer, sim. Ô, Domênico, então passe por lá, porque o nosso Tetinho está lá, esperando aí os 10 primeiros que chegarem lá, vão entrar no ar, só os 10 primeiros, e vão ganhar bonés do Estádio 97, hein? Legal, né? Opa. Arena Corinthians, ao lado da escadaria monumental, que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians, então corre pra lá. Corre pra lá, tá bom? Corre, Itaquera corre. Não tem nem endereço, os caras da ponto de referência, ó, tamo aqui perto da Kombi do Pastel. Nossa! Que isso? Pra você que não conhece o bairro, sim, imbecil. Não, você imbecil. Ah, imbecil não. Parece que você é mal, não. Arthur Alvim, desce na estação Arthur Alvim, caminha na direção da Radial Leste. É. Aí você pode ir por baixo ou por cima. Tem uma pontezinha lá, você pode passar por cima ou por baixo. Você pula o muro aí você sobe uma escadaria lateral que existe ali pra dar acesso no estádio e vai na direção, tá certo, da escadaria principal, que é onde o Bernardo vai estar. A loja tá logo localizada ao lado direito da escadaria. Nossa, mano, até parece que já foi lá. Bom, passa a segunda biqueira, vira à esquerda, já tá perto. A única biqueira que vão passar no seu olha, pé, olha, olha seu irmão, trata sem malcriamento. Bom, é o seguinte, esse é o Estádio 97. Ah, vou falar agora de Extra, hein? Antes da primeira ligação, vamos falar de Extra. O Extra preparou um festival que é simplesmente irresistível, meus amigos. É o Festival do Iogurte Extra. Olha que legal, um festival de sabor e variedade. Tudo isso com preço que você não vai acreditar, hein? Iogurte greco, pedaços, coco, 120 gramas. R$3,72. Iogurte polpa ninho, 600 gramas por apenas R$6,46. Leite fermentado chamito bandeja com 6 unidades por apenas R$4,69. Também candele chantilly caramelo, 200 gramas por apenas R$5,96. Danete chocolate, 720 gramas, pack com 2 unidades por apenas R$10,58. Festival do Iogurte Extra. É sabor pra toda a família. Então faz assim. Corre lá no Extra. Corre no Extra. Vamos lá pra primeira ligação de hoje. 3284-7097. Os ouvintes que querem participar a partir de agora no nosso telefone. O que foi? Qual foi o motivo das risadas? Segue o jogo. Segue, não. Foi segue. O moto aqui. As pessoas estão vendo vocês rindo. Eu não sei que vocês estão rindo. Cara de bobo. Então vamos seguir, mano. Lembrando da boboleta. Vamos lá, primeira ligação de hoje, 3284-7097. Vamos lá. Cheio de estrelas. linha, oh. Mas time não joga, torcida bonita, só anda de rosa. Esse seu elenco é o maior, faz me rir, é guinha do Brasileirão. Eu fico aqui só rindo, é série B, começa a jogar, engata ré, é. A ré, então me ajudem a cantar. A bicharada vai pra série B, yeah. Bambi vai pra série B. Bambi vai pra série B. Boa. Bambi vai pra série B. Vou te mostrar. Alô? Alô? Me fala. Alô? Quero falar com o mano. É namorado. Cara da vingança. Cesarino, hein, mano? Consegui, baralho. Truco. Truco. Você quer falar com o mano? Chupa, mano. Chupa, mano. Eu liguei aí essa na vozinha aí, maluco. Mano. Se você não der, você empresta. Meu telefone no Twitter. Aqui é Santos. Chupa, mano. Azar o seu. Azar o seu, trouxa. Tá ruim. Tá, para de respirar, velho. Dark Vader, Dark Vader. Ô, para de soprar no microfone. Pera, aí. Tá ruim a sua ligação, velhinho. Fala, desculpa aí. Não, tudo bem, vamos lá. Começa de novo. Seu nome inteiro. Nome. Luiz Fernando de Souza Maurício. Quantos anos, hein, ô Luiz? 36. 3.6 RG número 2. Qual é o último nome aí, velho? Maurício. Maurício. São Paulo, né? Maurício? É. Isso. Nem Maurício, nem Maurício. Mas hoje você vai torcer pro Bourice, né? Que é o nosso time. Ah, entendi. Sensacional, hein? Maurício, não, né? Bota! Aê, puxador! Hoje é nóis. A cara do Mota pro trocadilho. Hoje é nóis, Matinha. Sai, vem comigo, Matinho. Fala não, com para, ele, RG. Não, fala com ele do Santos. Vai. Releva, vai. Ô, pera. Fala, RG. Você tá no Viva Voz? O que tá acontecendo aí, cara? Não, tô ligação, é o telefone mesmo. Agora. É, tá falando de Santos. É. Afasta um pouco o telefone da boca. É outro mundo. Tá, eu tirei do nariz e pus na boca. Mano. Ah, beleza. Você gosta de pôr na boca? Putz! É, bala, chiclete. Ah, chiclete. É, mandioca. Mandioca. Mandioca não, mano. Aí é nóis. Ô, fera! Aí é nóis, aí. É nóis, RG. Ah, você é uma bichona, hein, velha? Falei, ô, fera! Ah, você falou é nóis. Tá com problema de audição? Não é eu. Ô, mano, você RG escutou, é cozinha. Nóis? É, escutei daqui, RG. Você cozinha, o aí pinta mandioca é nóis, RG? É nós no time. Como é que você prefere mandioca? Eu não gosto de mandioca. Não? Eu gosto de farinha de mandioca. Entendeu? Sei. Ô, pera! Fala, RG. Preparado pra hoje? Com certeza, RG. Fortes emoções aí? Ei. Fortes emoções. Vamos ganhar lá de 1-0 hoje, RG. Pode anotar aí. 1-0 ia ser um placarzinho legal, hein? Já tá bom. Mas né? O RG. Oi, RG, meu amigo santista aí. Fala aí, Marcos. Essa vitória aí contra o Corinthians, ela não pode ter custado muito caro pro Santos, dependendo do que aconteceu hoje em Guayaquil. Porque vai que numa dessas o Santos joga mal hoje e isso possa estar atrelado à partida que o Santos fez no final de semana. Vai 2-0 pro Barcelona de Guayaquil, moeou pra vocês, para hein? De falar besteira. Não tem nada a ver, mano. Nada a ver, mano. A ver, não, tá Benedete. Será que não? Por que atrelaria? Que pode que... jogar mal, mas não tem nada a ver com domingo. Eu acho que isso vai pesar, cara. Por quê? O Ricardo Oliveira, o pessoal ainda não divulgou, mas é verdade, o Ricardo Oliveira, ele correu muito aí no final de semana, e ele teve que usar aquela meia vivarina lá de compressão pro voo, porque senão ele poderia ter até trombose, cara. Porque o véio em voo, quando tem mais de 1h30 de voo, tem que usar essas meia vivarinas, você sabe, né, RG? Mas como você mesmo prega, é a guerra, velho. É a guerra. Vai de vivarina mesmo. Vai de meia vivarina, vai de chuteira especial. É hoje, cara. É hoje ou nunca. Não hoje, tem é dia, hoje é o dia, RG. Esse jogo tá com cheiro de arroz queimado, não tô morando, tá? Não, acho que não. Quem que você acha que será o destaque hoje aí, velhinho? Ah, eu aposto de novo no Bruno Henrique, né? Pô, tá jogando muito, hein? Jogando bem, deixando bem... Corre bastante, né, RG? Dá uns dribles ali bem interessantes. Às vezes dá uma trupicada nas pernas, né? Agora, mas é isso que eu ia te perguntar. Eu sou muito crítico, eu não entendo de futebol, ou o Copete é tudo isso que todo mundo acha, velho? Então, RG, eu acho que ele chegou jogando uma bola legal, tal, porque faltava um cara corredor, um cara de garra. É, acho que ele tem uma boa técnica, mas também se perde, né, cara? Finalização é triste. A gente fica esperando e aí ele tropeça nas próprias pernas. Eu acho que o Copete, ele é muito voluntarioso, tem muita vontade. Mas tecnicamente ele é limitado, cara. Ele não é um jogador pra você falar que ele é craque. É, ele tem um cara que ajuda o time pela vontade dele. Ele tem velocidade. Eu não sei se vocês lembram, se alguém aqui de vocês chegou a ver o Mirandinha jogar. Sim. Aquele que jogou no Palmeiras. Sim. Ah, não do Corinthians. Nada aquele que jogou no Palmeiras. Eu vi, RG. Porra, esse cara. Você lembra que aquele jogador do Grêmio, o Grêmio jogou contra o Palmeiras uma vez, aquele Darcy, deu um coice nele? Esse Mirandinha, ele corria, ele conseguia... Nossa, ele corria muito, cara. Não, mas ele conseguia, ele chegava na linha de fundo, ele saía com a bola. É. Aí não tinha mais o que fazer, porque tanto que ele corria, velho. Ele era bom jogador, né? Mas ele era meio afobado, né, gente? A finalização, e o Copete, o Copete, cara, é igual. Ele consegue driblar, ele consegue correr, mas ele não... Aí ele para, dá um break no cérebro dele, cara. Mas é, ele é um cara... E tem estrela, hein? Ele já fez uns gols importantes pro Santos. Não, teve, tem estrela. Tem estrela pra gente. Teve um jogo aí que ele fez, acho que três. Contra o Flamengo. Gols, né? Contra o São Paulo ele fez três. É. Quando a gente ganhou de 3-2. Enfim, contra o Flamengo não, ele jogou muito mas bem. Mas não também. É um cara confiável. Tanto que quanto, contra o Corinthians ele tava mal, né? Aí saiu e o time deu uma bela melhorada, né? É, mas no lugar do Thiago Ribeiro ele vai bem melhor. É. E o... Pô, eu apostaria no Nilmar em vez do Thiago Ribeiro. Tá com o Nilmar tá com um problema no zóio. Ah, verdade. Foi arrumar uma conjuntivite. No zóio da goiaba. Deixa o Thiago Ribeiro. Foi arrumar uma conjuntivite. Acho um bom jogador, sempre achei. Ô, cara, e o Vanderlei, hein, velho? Que monstro jogador é esse, hein? Vanderlei. Quem que você chegou, a ver? Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Quem que você pegou de goleiraço no Santos? Ah, o Fábio Costa, né? Só o Fábio Costa. Rodolfo Rodrigues. Ou seja, ninguém, né? Rodolfo Rodrigues, você viu, mano? Que Rodolfo Rodrigues ele viu? Não vi, não. Rodolfo Rodrigues, não. Você tá louco? É. Lógico. Não, quantos você tinha? Três? Ah, para, Dona Vieira. Não viaja. Lógico que eu vi Rodolfo Rodrigues, tá maluco? Quantos anos? Quantos? O 33. O Santos? Mas lógico. Ele jogou que ano? Foi em 84. Rodolfo. Não, 81 você é nascido, pô. Mais. Não, que mais? Rodolfo? É. Ele tá louco. Imagina, eu vi o Rodolfo Rodrigues jogando. Eu tinha ele na figurinha do campeonato. Quantos anos você tinha quando o Rodolfo Rodrigues jogava? Eu devia ter uma meia dúzia, 6, 7 anos. Eu já colecionava álbum de figurinha e ele tinha. Tenho certeza absoluta. Quantos anos, ô chefe? 35. 35? Ele tinha. Deixa eu ver quando que jogou. Então acho que o chefe tinha televisão na casa dele antes de mim, cara. Pode ser. Pode ser. Rodolfo mesmo. Rodrigues, velho, a última passagem dele mesmo assim. 8-4-8-8. Do Cruzeiro. Aí, ó, 8-8, pô. De 8-4-88 ele jogou no Santos. É isso que eu tô falando com você. Mas você não viu. Mas ele. Ah, onde você viu porra nenhuma? Ah, quando? Você viu porra nenhuma. Mas o. Tô falando, mas o ouvinte tem 2 anos a menos que o chefe. E ele não viu porque ele tá de olho fechado. Ô, louco. A gente lembra do Rodolfo Rodrigues, aquele gol que o Ronaldo fez nele, é, lembra exatamente. Quando ele tomou a bola? Mas agora falar que você viu o Rodolfo Rodrigues, você viu porra nenhuma. Esse viu uma figurinha no Santos, tá esse, louco, mano. Esse é quando ele você jogava... deve ter visto ele no Santos, a semana passada que você foi no Canal 2, ele devia estar lá. Mas imagina. Esse que você tá falando, mano, é quando ele jogava no Bahia. Isso, não é, ele era goleiro do Bahia. Ele acabou de dar prova, ele jogou até 88 no Santos. De 84 a 88, ele jogou pelo Santos e jogou 255 jogos. Foi o time que ele mais jogou. Ah, mas, o ouvinte era menor, realmente não viu. E ainda jogou na seleção, bom, ele jogou no Cerro, jogou no Cerro lá do Uruguai, sim. Nacional do Uruguai, e jogou depois do Santos, de 88 a 90 no Sporting, tá? Depois de 91 a 92 voltou pro Brasil, jogou na Portuguesa, e depois jogou de 92 a 94, finalzinho de carreira, Bahia. Mas em 75, ele jogou na seleção do Uruguai, o Sub-20, em 76, jogou no Uruguai, na seleção que foi disputar a Olimpíada, né? Na seleção olímpica. E de 76 a 86, foram 10 anos pela seleção do Uruguai. 78 jogos. Mas era um monstro. Não, era um baita goleiro, Foi um monstro. Jogava demais. Ô, velhinho, e no brasileiro? A gente chega? RG, segunda-feira passada eu liguei e falei que a diferença cairia pra 4 nessa segunda, se não fosse o time ridículo do Vieira aí. Nossa. Que decepciona. Ah, Vieira concorda. Não fez a parte. E a gente tá tentando ajudar, mas eles não estão se ajudando. Né? O Vieira tá falando, né, que é. É, o Vieira tá concordando. Concorda. Caramba, hein? Não, não foi só nesse jogo, né? Concordando. O Grêmio vem dando a taça pro Corinthians faz tempo. O mortal. Vamos ver, RG. Nove sem camisa, né, velho? 9 pontos é ponto pra caramba. Mas falou que seu time não tem que vamos buscar, pô. Tá demonstrando então, tá bom. Isso. Velhinho, o seu placar então é 1-0 pro Peixe? 1-0 pro Peixe. Então, Deus. Suas... posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço rapidinho aí? Manda. Vou mandar pro Felipe aqui do BBA, toda a galera do BBA que tá me ouvindo aqui. BBA. Itaú BBA, isso. BBA água aí. O Alexandre Tanga Frouxa, corintiano. Tanga Frouxa. Isso. Ah. O Jadir Bichona, São Paulino. Mané. Jadir Bichona? Jadir Bichona, São Paulino. Jadir Bichona, mas tá difícil. Você pegou pra saber? Olha, que interessa. E aí? Motinha, ele falou que já saiu com você, cara. Ah, é? Ah, ai, nossa, que legal, ai. Olha o respeito, Mota. Pro Bruno, irmãozão meu, Santista. Boa, e véio. Toda a galera aí, um forte abraço pra vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Você. Valeu, Maurício. Valeu, Maurício. É nóis, irmão. Elogia que o chefe hoje tá com a gente. É verdade. Bom, seu estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui, vamos falar de novo de Nissan, vamos lá. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente, presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days, você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa. É Nissan. É Nissan, meus amigos. E agora o mano tem um recado do McDonald's, mano. Opa, tá dando uma fome aí, desgraçada aqui, né? Nessa hora bate, né? Não tem jeito. Ó, Domênico Gato, mas pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com dois hambúrgueres, galera, e os ingredientes que todo mundo adora, né? Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel. Hoje eu vou mandar um quarteirão com queijo. Tá certo, e a gente manda tá pra aqui. Mim também, mano. É nóis, Zé. Bora ser bom, hein, Zé. Tô com fome. Vou encaminhar um pra você, Zé. Ô, Zé, vai pensando na outra frase fome, aí, Zé. Fome. Verdade. Bom, a gente tá na linha com ele. Com quem? Daniel Perrone. Ô, Durão. Ô, sem crédito. Ô, Perrone. Fala, Perrone. Boa noite. Boa noite, aí, pessoal. Boa noite, bem? Galera. Salve, tô ouvindo que vocês estão falando mal de mim aí, hein? Você tá só numa merda danada. Nem crédito você tem. Ô, Perrone, o Perrone, você ligou a cobrar, Perrone? Perrone, você tá falando sério, velho? Tá no orelhão. Eu acho que liguei a cobrar. Não tenho, eu não sou rico como o Zé aí. Olha, aí. Liga, Dani. É. Salve, Perrone. Boa noite, ô Marcão. Tudo bem? Fala, Marcão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Perrone, faz uma síntese pra nós aí do que aconteceu na reunião hoje aí, cara. Beleza. Bom, a síntese completa é que eu passei uma hora no sol, tô careca e fiquei feito um camarão lá no meio do gramado do CT. Então essa é a notícia principal de hoje. Mas falando sério aí um pouco, eu fui convidado, né, para participar da reunião dos torcedores com os jogadores. Quem foi que me convidou foi o pessoal da torcida organizada, da Independente da Dragões. Eles que foram os promotores desse encontro, né? Eles pediram para a diretoria aceitou, né? Porque dentro do teor do pedido deles tinha aquela coisa que não seria feito nada com violência, aquela coisa toda, né? Sim. Que nem aconteceu no ano passado, né? Que inclusive eu fui também, estava presente, e aí no momento que eu vi os torcedores entrando no gramado, no ano passado eu fui embora, porque a partir dali eu acho que a manifestação já não fazia mais sentido para mim como torcedor. Sim. Mas nessa vez foi bem mais organizado, e teve duas impressões aí. Acho que o pessoal do lance, o Márcio Porto, ele resumiu bem o que foi a reunião, tá? Então, acho que o pessoal que tiver interesse em saber os detalhes da reunião, quem falou, né, por exemplo, o Lugano falou, o Hernanes, né, com relação ao Leco, bem escrito lá. Ao Leco, o Perrone, ele falou o quê? Então, o Leco, ele começou a reunião, o que aconteceu? A gente... Quem tava lá, cerca Perrone? De 20, então, 20 torcedores, né, tava eu, tinha um pessoal também de blog, tinha umas 7 pessoas da Independente, 2 da Dragões, e a gente entrou e ficou instalado lá no na arquibancada do CT, né, do gramado principal. Uhum. E a gente viu os jogadores chegando. E aí eu imaginava que ia ser uma reunião com 2, 3 representantes, né, 2, 3 jogadores e o Leco e um diretor, sabe? Ia ser algo mais protocolar. Sim. Mas estavam todo mundo. Começou a entrar, chegar todos os jogadores... também os diretores e todo o pessoal que cuida do elenco, né, fisiologista, até a psicóloga estava lá, enfim, até o Wellington Nen de muleta foi. Então, o Pinotti estava? Eles todos foram pro gramado e aí a gente, eles nos autorizaram para entrar e o Leco iniciou a conversa, né, ele falou que ele está atendendo o pedido e... leu de novo o pedido das torcidas, né, e aí o Hernanes falou que agradece, né, o apoio do torcedor do São Paulo em geral, né, porque a gente estava representando os 15 milhões de torcedores ou mais, sim, não sei, e o Hernandes pediu apenas para a gente não falar individualmente, porque lá eles são um grupo, uhum, e eles têm que atuar como um grupo. Então isso para mim foi muito impressionante. Toda a mobilização que o São Paulo fez para receber esses torcedores e para ouvir isso aí. Olha, em 15 anos que eu trabalho, desde a SPNet, do site proibido, se vocês conhecem ou não, talvez o Sombra conheça, o site proibido, a SPNet e os 10 anos de Globo Esporte, eu nunca tinha visto isso. Isso foi muito impressionante pra mim. Mas, ô Perrone, o Pinotti estava lá? Diga. Estavam todos, cara. Estavam todos os diretores de futebol. Tava até o Raí. E o Raí também foi outra coisa que me impressionou. Porque a impressão que teve é que o Raí não tá lá como para-raio. Ou não foi como escudo, É escudo, não. Ele está realmente participando da gestão e eu espero que não seja só dessa gestão, seja de todas as outras, independente de política. Independente de ser o Leco, na próxima vez ser o, sei lá, o Marco Aurélio Cunha ou então o Pimenta. Enfim, eu acho que ele é uma instituição apolítica lá dentro. Espero que seja isso, entendeu? A minha impressão foi outra. Eu achava que o Raí... estava só indo esporadicamente nas reuniões do Conselho Administrativo, que ele faz parte. Isso também me impressionou. Ô Perrone, e os jogadores, como é que reagiram? Qual pergunta que vocês fizeram para ele? O que vocês intimaram ele? Então, teve assim, teve respeito e cobrança. Então a gente foi respeitoso, porque no pedido das torcidas, eles haviam prometido que iam ser respeitosos e também até por isso eu resolvi ir, sendo convidado por eles, tá? E não pelos diretores. Aliás, ninguém foi convidado pelos diretores, foram pelos próprios integrantes. E os jogadores, eles ouviram, tá? E por parte, assim, quem falou mesmo foi o Hernanes e o Lugano, assim, que falaram mais. O que eu senti, assim, o que assim, foi a tônica... é que se fosse fácil para sair dessa situação, isso foi até o Dorival que falou, se fosse fácil para sair, o Dorival já participou de várias situações como essa que o São Paulo está passando. E ele falou que se fosse fácil, tivesse um segredo para sair, ele pegava tudo que aconteceu com ele no Flamengo, no Palmeiras, e botava no São Paulo. Mas cada caso é um caso, não é só um fator. Sim. Que faz o São Paulo estar numa crise dessa. É uma crise, assim, que vai, obviamente, desde gestão e de más gestões, más decisões, principalmente financeiras, na minha opinião, até mesmo por um erro de, sei lá, de você toma um gol em vez de... Você tá na dúvida entre fechar o time ou você manter os jogadores de ponta para tentar um contra-ataque e matar o jogo, e você não, e você acaba tomando a decisão errada. Então, assim, o Dorival falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou assim que o segredo é a repetição e cada um ter um pouco a mais, cada um se dedicar um pouco a mais e repetir, porque esse time aí é novo. Ele um mês atrás ele estava praticamente, entre aspas, em pré-temporada. E mudaram todo Então não tem muito jeito, né? Ô Perrone, o Sombra tá aqui pra falar com você. Boa noite. Opa. Tudo bem, Perrone? Tudo bem, Sombra? Beleza, graças a Deus, tudo ótimo. Perrone, eu tô ouvindo tudo que você tá falando, a gente vem acompanhando nos últimos dias essa situação. Antes de mais nada, eu queria deixar claro mais uma vez, que respeitando mesmo que você foi lá e outros foram, mas eu acho que foi uma atitude demagógica, populista e ineficiente dessa diretoria marqueteira e incompetente. Porque se eles quisessem dar abertura para a cultura, para que o torcedor, principalmente o sócio-torcedor, pudesse votar nos dirigentes que vão dirigir o São Paulo Futebol Clube. Porque é o sócio-torcedor e o torcedor que movimentam um time de futebol. Segundo, então isso já é a minha explanação. Segundo lugar, eu vou te fazer também pergunta. Eu gostaria... Que diretoria é essa que não tem a capacidade de fazer, então, um time funcionar, que ela precisa colocar torcedor lá dentro? O que que o torcedor lá dentro vai ter de mais inteligente e de mais sábio do que o grande gestor Vinícius Pinotti? O que que o torcedor vai ter para falar? Uma vez que ele também é torcedor. Então, eu não me sinto representado. Não me sinto, porque eu vejo isso como uma grande palhaçada. Eu não sei se vocês ganharam chaveirinho, camisa autografada na saída. Não, nada, não. Não, não ganharam? Não. Bom, era o que não. Esperava, é o complemento da palhaçada. Eu imaginava que fosse assim, ganhando kit ainda, né? Agora, não, eu te pergunto, alguém perguntou na reunião pro Vinícius, por exemplo, por que que o São Paulo tem no futebol alguém que nunca mexeu com futebol? Bom, então vamos lá. Sombra, eu te conheço há muito tempo, né? Eu sou ouvinte da rádio, tudo, e eu concordo com tudo, assim, a maioria das coisas que você fala. Também acho que tá faltando. Acho é que assim, a gente tem que lutar contra o amadorismo, a gente tem que sempre ir na direção do profissionalismo, porque essa é a direção do futebol no mundo inteiro. Então eu acho que tá certo isso, e na nossa reunião que teve lá, a minha impressão foi o seguinte, é uma impressão minha, os diretores, eles, em cima desse pedido público de uma conversa, eles pensaram, entre não, obviamente eles devem ter consultado a diretoria técnica e os jogadores, e com a anuência deles, eles devem ter imaginado o seguinte: entre a gente proibir esse tipo de encontro e a gente não proibir, se proibir, acho que fica pior, publicamente. Essa é a minha impressão. E assim, no sentido de cobrança, eu acredito que assim, tudo foi falado até para os diretores. O que foi falado para o Pinotti, por exemplo? Oi? Ah, o que a gente falou pro Pinotti? Alguém perguntou pra ele por que ele tá no futebol, por que as pessoas do futebol do São Paulo nunca mexeram com futebol na vida? Eu acredito... Não, ou tinha não, lista não preparada pergunta. De pergunta? Não tinha lista preparada nenhuma de pergunta. Cada um podia, qualquer um podia se manifestar? Eu não fiz pergunta nenhuma pra... Ô Perrone, qualquer um podia se manifestar ou não? Pra falar. Hein? Qualquer um podia se manifestar, Perrone? Qualquer um podia se manifestar? Oi, calma, desculpa, não tô ouvindo. Qualquer um podia se manifestar? Pode falar. Qualquer um podia se manifestar? Podia se manifestar. A gente... O maior do teor da reunião foi olhar o olho no olho em cada jogador e ver se existia comprometimento do jogador, da comissão técnica. Perrone, desculpa. O que que o torcedor que tá lá consegue ver no olho do Hernanes que os Dorival não consegue ver? Não, sério, não, cara, não, gente... isso me soa, desculpa, cara, eu sou teu amigo, eu te conheço, mas eu acho sim. Isso aí uma palhaçada, cara. Se os caras ganham 300 conto por mês... Ah, é pouco. Tem bônus pra ganhar, tem bônus pra sair de rebaixamento, tem bônus pra tudo na vida, tá certo? E precisa o torcedor enxergar quem tem comprometimento. Falaram então tem que mandar embora diretor, tem que mandar embora fisiologista. Deixa o torcedor. Quem tem que saber quem tem comprometimento são as pessoas que são pagas pra isso. É um absurdo isso. E outra, nós, São Paulinos, na nossa história, e eu digo isso, eu não sei se você fala isso na sua história, mas na minha história eu falo. Antigamente, quando esse tipo de coisa acontecia no Corinthians, eu ridicularizava. Eu ridicularizava, e conheço muito São Paulino que achava ridículo o que o Corinthians fazia. Que a Gaviões ia lá e conversava, abria o portão. Edilson, lembra? Então, a gente ficava chamando os caras de... A gente ficava chamando os caras de maloqueiro, sem estádio, etc e tal. Entendeu? E agora a gente começa a trilhar o mesmo caminho dos caras que a gente avacalhava. É, eu acredito que essa reunião que a gente foi agora... ela foi um pouco diferente, porque eu vi, assim, que eles chamaram todo mundo. Não foi protocolar. Essa foi a minha impressão. Então, pra mim, assim, eu não sei se isso vai adiantar. Eu acho que é muito difícil adiantar. A gente vai ver isso só nos próximos jogos. Eu não sei se vai fazer efeito ou não. Não, se fizer efeito, aí mais do que nunca, desculpa. De efeito, eu acho que dá certo. Se fizer efeito, então, mais do que nunca... tem que tirar, então, o Pinotti, né? O Dorival Júnior. Tira todo mundo, bota torcedor no banco de reservas. A gente torce para que dê certo. Olha, né, tomara que dê certo. Tomara. Inclusive, seria mais econômico. Você deixa de gastar centenas de milhares de reais com um técnico de futebol. Porque você põe o torcedor para conversar olho no olho. É mais fácil, né? É mais fácil, mais barato. Não custa nada. Você não ia lá no banco do Palmeiras sentar de graça pra falar assim, vamos lá, pessoal, fácil. Correndo, olha aí, fácil. Vamos ver, quem tem garra, vamos lá. Se dá resultado, vai, mas vamos chinelo, vai. Ô, Perroni, tem um personagem nessa história. A rádio. Eu queria saber, faltava essa agora. Falaram alguma coisa com o Cueva? Não, a gente não falou, a gente respeitou o pedido do Hernanes, em nome do grupo, né? O Hernanes falou que era legal falar com o grupo como um todo, porque se você fala um por um, desvirtua pra eles, porque eles se consideram um grupo. Sim. Então perde todo mundo ou ganha todo mundo. Na então, verdade, isso a gente respeitou isso. O Perrone, na verdade, o Hernanes, com esse pedido, na verdade, ele blindou os caras que eles iam dar pedrada, né? Porque o Hernanes e o Lugano têm esse poder de conseguir fazer a torcida ficar um pouco mais tranquila. Eu acho até que não era essa a intenção, pelo menos das pessoas que eu conheço que foram lá, de atacar um ou outro jogador. Eu acho que a intenção foi realmente mostrar o que o torcedor está sentindo. Você acha e falar para eles que a gente continua contando com eles, que a torcida já botou mais de 27 mil pessoas contra o Corinthians e o jogo não é nesse domingo, é no outro. Está esgotado aqui, bancada. Então acho que o recado que a gente tinha, que era o limite nosso, foi feito. Ô Perrone, boa noite, quem fala aqui é o Mano, tô aqui no Rio de Janeiro. Fala, Maurício. Antes de mais nada aí, boa noite pra você aí, tamo junto. Seu Maurício. A impressão que eu tive com relação a essa permissão da diretoria do São Paulo, dos torcedores se encontrar com jogadores, se encontrarem aí no CT, eu acho que foi meio que um sossega-leão. Porque a gente já estava vendo aí uma mobilização por parte de torcedores, era um negócio ainda informal, mas muitos torcedores organizados já estavam prometendo ir até o CT ali para começar a cobrar jogadores e talvez tomar uma postura como tomaram aí no ano passado, aí quando foram para cima do Michel Bassi e tudo mais. Essa atitude, pelo menos a leitura que eu faço da diretoria de São Paulo, foi uma atitude preventiva para evitar que isso ocorresse novamente. Mas, por exemplo, você que esteve lá, você falou, mas a gente cobrou empenho, cobrou postura dos jogadores e tudo mais. Eu obtive uma informação que depois do jogo contra a Ponte Preta, no vestiário do Morumbi, o Dorival falou pro elenco, falou, tô saindo, vocês se resolvam aqui, eu vou fechar a porta, vocês façam o que vocês bem entenderem aqui para resolver qualquer tipo de aresta que vocês tenham. Fechou a porta e deixou o elenco ali conversando. Tinha jogadores que estavam dando risada, falou, como assim, que é isso? Ou seja, diante de uma situação que São Paulo vive, jogador ficar de risadinha, você pega jogadores aí em redes sociais hoje de São Paulo, postando foto aí, tipo, sem camisa, fazendo gracinha, outro pintando cabelo, outro dando retoque na tatuagem, outro fazendo propaganda de vinho. Eu acho que em determinado momento é importante o jogador se recolher e saber o que o torcedor sente, porque o cara falar da boca pra fora, ah, tudo bem, eu vou me empenhar, ah, eu sei o que é o clube, etc e tal, o torcedor sabe, o jogador não. Por mais que ele possa ter feito sucesso em determinado momento, ele não vive o que o torcedor vive. É uma situação totalmente oposta, porque ele está trabalhando pelo clube. O torcedor, ele gosta do clube de graça. É um sentimento, por mais que o cara faça aquela média, ah, eu amo esse clube, ah, etc e tal. Não vou dizer que são todos, porque uma pequena parte gosta de verdade e sente quando o clube perde. Mas se você parar para analisar, hoje com redes sociais você consegue alcançar tudo que você não via antigamente. Antigamente, para que você pudesse, talvez, aí estar dentro do cotidiano do jogador, é se você encontrasse o cara numa balada ou numa churrascaria ou num restaurante. Hoje em dia, com redes sociais, você sabe onde o cara tá. E ele não faz questão nenhuma de esconder onde ele tá, o que ele tá fazendo. Porque muitas vezes, quando o cara tá numa situação triste, ele não posta nada em rede social. Sim, mano. E você lembrou uma coisa que a gente também falou, que foi falado nesse encontro. Alguns torcedores lembraram os jogadores que realmente tem que ter uma postura um pouco mais, um pouco mais discreta na situação que o clube está. Você uhum. lembrou isso, eu não estava lembrando disso, mas foi falado sim e foi recomendado para eles que realmente houvesse um pouco mais de discrição. E assim, em relação, por exemplo, a sair pra balada depois, pô, você perde um jogo e você sai pra uma balada, você tá ferindo aí o orgulho do torcedor que você tá representando. Pois é, o cara não sente derrota. Não precisa ser São Paulino, você precisa ser profissional e ter um pouco de discernimento na situação que o clube tá vivendo agora. Posso? Foi falado sim. Ô Perrone, tudo bem, ô Domênico? Boa noite. Fala, Dodô. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa ação foi positiva? Eu tenho quatro São Paulinos aqui, eu vou perguntar para os quatro. Primeiro para você, foi positivo para você, sim ou não? Eu vou falar para você, sinceramente, Dodô, quando eu fui convidado, eu aceitei, obviamente, né, para fazer parte, mas eu não estava muito esperançoso eu achava que ia ser protocolar. Eu achei que ele ia chamar dois, três lá, iam dar alguma explicação para a gente, e que até como o Sombra falou, ia dar chaveirinho para a gente e ia estar tudo bem. Mas você acha que foi positivo? Eu achei que foi diferente, foi positivo sim. Estavam todos os profissionais do CT ouvindo o que a gente estava falando. Mota, você acha que foi positivo? Eu acho que foi... Vai surtir efeito, você acha? Olha, para mim, eu tenho uma sim ideia... Sim ou não? Não. Eu acho Marcão. Que esse cara... Eu acho que sim foi positivo. Sim ou não? Acho que foi. Eu acho. Ó, tem dois sim, um não. Sombra. Você tá de brincadeira, né? Porque se esses caras começarem a ganhar agora... E aí? Não, é a desmoralização do próprio cargo de diretor de futebol, de gerente, de técnico. Manda todo mundo embora, então. Seria, né? Se o São Paulo começar a ganhar tudo agora... Vocês vão ter que ir toda semana lá, Perrone. Não, é a desmoralização real. Vira bagunça. Ou seja, seria... Primeiro que eu repito, ato marqueteiro, demagógico, de uma diretoria que aprendeu esses tipos de gestos e hábitos com o senhor Juvenal Juvencio. É o legado de Juvenal. É o modus operandi. Muito bem. Se for positivo, só existe um jeito de ser positivo. Na prática, ganhar jogos. Só tem isso, só tem... Porque me perdoem, não vejo falta de garra. Mas se agora começar a ganhar, só pode comprovar o seguinte. A gente tem, nos torcedores, alguém mais competente do que né? o próprio diretor só de futebol e presidente. Né? Então, assim, se for positivo, que espero que seja, porque eu torço para que seja, embora tenha sido uma atitude ridícula, e se isso funcionar, é impressionante. É triste. É triste. É legal funcionou. Porque você escapa do rebaixamento, mas é ridículo que fica cada vez mais comprovado que você tem pessoas que não tem nada a ver com o São Paulo, com futebol, tomando conta do São Paulo Futebol Clube. E aproveito a participação do Daniel Perrone, tenho muito respeito por ele. Ele é um São Paulino, ele gosta muito do São Paulo Futebol Clube. O respeito é mútuo para todos vocês, sou ouvinte aí. Posso, nesse momento, ter uma opinião divergente a respeito do assunto, debatemos, etc e tal. Mas, repito, o clube que nós torcemos está morrendo, é um clube decadente. Com aquela gente lá que recebeu vocês hoje, nós vamos é pro saco. Nós vamos acabar. Sim, nós vamos virar o Vasco da Gama. Nós vamos virar o Botafogo com torcida. Não. Nós vamos virar um Botafogo menos, com torcida. Olha o que eu tô dizendo. Não, menos. Eu não me iludo. O São Paulo é um microcosmo político da situação política nacional. Valeu, Perrone. Obrigado, cara. Obrigado, gente. Ó, obrigado pela participação aí. Quando vocês quiserem, tô por aí pra... Tá bom. Tomar umas porradas no final, no final do ano você vem aqui pra gente mandar um chupa pra galera que ficou falando que ia cair. Ô, Perrone, tomara que... Pra comemorar ou chorar, né? Perrone, tomara que esse auê todo aí, essa reunião toda, esse fuzuê todo, não seja só pelo próximo clássico de São Paulo, hein? Verdade. Pelo amor de Deus. Que não, foi isso, que não. É contra quem? Contra os gambá. Contra o maior terror dos caras, RG. Contra os galinhas. O maior terror dos caras, Corinthians. É, velho. Falou, Daniel, obrigado, abraço. Falou, abraço, gente. Tô aqui na escuta, um abraço. Nós, tamo junto. Abraço. Não, tudo de bom. Bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Ah, meus amigos, agora eu vou mudar um pouco o assunto aqui, porque é o seguinte, deixa eu falar aqui de busca-pé. Vamos falar de busca-pé. Quem aí gosta de economizar, hein? Todo mundo levantou a mão, até o mano tá levantando a mão ali, ó. Todo Boa. Mundo levanta a mão. Todo mundo gosta de economizar, né? O novo Buscapé reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. E com uma novidade, meus amigos, agora você pode comprar direto no Buscapé. Sim. Muito mais prático, muito mais seguro. Sim. Quer ver só como o novo Buscapé tem o menor preço sempre, RG? Quero ver. Se liga, ó, essa oferta é espetacular. Vocês não vão acreditar. Manda. PlayStation 4 Slim. Ei. Opa, ouve aí. PlayStation 4 Slim Sony HD 500 GB. Olha o que você vai falar. E já vem incluso 3 jogos grátis. Olha o que você vai falar. Olha o que acontece. Você vai comprar o PlayStation 4, vai ganhar 3 jogos, vai ganhar 3 jogos grátis. Tá bom. Tudo isso por apenas... Olha o que você vai falar. Por apenas R$ 1.999. Você é louco! É isso mesmo, apenas R$ 1.999, meus amigos. É viu bom, só? Hein? Seja um PlayStation 4, uma TV ou até um smartphone. O novo Buscapé tem sempre o melhor preço pra você, hein? Acesse agora buscapé.com.br e aproveite, hein? Novo Buscapé, compare e compre direto, economize direto, meus amigos. Boa. Faz assim, ó, dá um bus. Esse é o Estádio 97 na Energia 97 em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos agora... Ah, já tá lá? Não, ainda não. Ah, não, né? Ah, tá. Não, é que tá rolando, né? Daqui a pouquinho nós vamos lá pro estádio do Corinthians, viu, mano? Boa. Sim. Porque tá rolando a ação Boca do Estádio com o repórter Tetinha. Tetinha, aquele que... Na Arena do Corinthians, ao lado da escadaria monumental que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians. Então passe por lá. O Tetinha tá lá esperando os 10 primeiros que chegarem pra entrarem no ar e vão garantir bonés do Estádio 97. É na Arena do Corinthians, ao lado da escadaria monumental que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians. Então passa, corre por lá, hein? Você viu o slogan dele? Qual que é o slogan dele? Tetinha, o repórter que não deixa o sutiã cair, velho. Incrível. Sensacional. Bom, agora vamos aí então, senhores, às cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Vamos lá. Cadê o Ceni que ninguém viu? Depois que saiu, do nada sumiu. Levaram o Dorival pra tentar esquecer. Oi. Goleiro artilheiro que não sabe perder. Doutor Morumbi. Vai. O que Nego do Borel? Agora Despacito. Que olha música boa, música boa. Olha a motinha dançando. Olha o chacal aí pra metralhar essa porcaria. Ah, pera. Deixa esse cara de lado. O problema nosso sempre foi o Rodrigo Caio. Da bola de presente pro nosso adversário. Do que adianta achar que o Foi vai culpar? Não, é louco. Simone e Simária. É ruim. Fome o batom. Vai lotar o Morumbi a 50 anos. Busca ruim, e botar uma make boa. Vai tudo lá torcer como favor. Cadê teu pai? Cadê o chacal aí? Silêncio, silêncio. Vai acabar pra poder chegar nessa porra toda. Vai ligar que tá ficando louca. Vai lá no CET dar uma de louca. Cadê a metralhadora? Louca. Aperta a metralhadora aí. Louca. Na barra funda e fica louca. Louca. Louca. Cadê a metralhadora aí, ó. Mas é sensacional. Peraí, eu acho que tinha sido a melhor música feita aqui. Dodô, deixa eu só fazer uma pergunta. Ó, estranho, ó, homem estranho. Ô, chefe, deixa eu perguntar. Você entendeu aquela parte que fala assim, ó? Se cair, eles ficam louca. Na Barra Funda fica louca. Ó, Marcão, dança, Marcão. E meu irmão morde uma fronha. Fronha. Esse agora, mano. Larga o Marcão. Olha, esse teu irmão, vou te falar, viu, mano? Vamos lá. Meu irmão choca cenoura. Choca tudo. Vamos lá, mais uma cornetada, vamos lá. Geral canta mal, nossa. Pra disfarçar que não tem mundial, é muita ruindade. Chama o Chacão aí, velho. Chiqueira, colada na Bahia, inveja o Coringa. Cadê o Chacão, velho? Ah, é legal, velho. Não, é demais, aí, ó. Alguém apertou o Chacal. Próxima. 97, que é o Marco Pirani de Osasco. Dodô, que jogo que você vai assistir hoje? Sofazão de Guayaquil? E o Motinha? Controlão Injustiça? Chupa. Ai, nossa, que legal, criativo. Responda aí. Enquanto você tá vendo o jogo, eu tô com a tua esposa. Vou votar. Eu tô carcando tua mulher. Ele é corintiano, né? Ele tá corintiano esse trouxa. Não importa que seja, não quero saber. Vamos lá, mais uma aqui. Malandro, o Mano Cover lendo, parece a minha avó, cara. Tá. Nossa, no canal, é verdade. Sabe? Vai pôr no canal 107, aperta pontuação, 10, não é o forte errado. Dele. Para de gaguejar! Para de gaguejar teu nariz. Nossa, velho. Foi bem difícil, Chefe Benedetto. Olha, é linda. Olha o tamanho. Eu não quis zoar, mas sabe que ele me lembrou? O Zizal. Mas não é mesmo, mano. Olha o tamanho que tá pequeno. Olha o tamanho da letra aqui, mano. Só tem mulher aqui, mano. Ô, mano, na escola ele fazia teatrinho, essas coisas, ele conseguia. Zizal, lembra, RG? Caixa. Vocês acham que... Vocês acham que eu lembro? Olha, o Pedrinho sabe ler. Vocês acham que... Ai, mãe, o Marcão tá lendo. Não, não, não, não. Qual foi a última vez que você leu algo assim tão grande, Marcão? Vocês acham que eu lembro era ruim, mano? Eu era o orador da minha turma. A última vez que o Marcão leu um negócio tão grande. Só que é surdo na sala. Ô, mano, a última vez que ele leu um negócio grande foi a bula da bomba que ele tomou, velho. Meu Deus do céu, viu? Na escola os caras falavam, Marcão não, orar não, Marcão não vai falar nada. Eu era o orador da turma. A bula da Deca, mano. A bula da Deca, ele demora 40 minutos pra ler, velho. Orador. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem mais uma aqui, vamos lá. Borboletinha, TCC do Motinha. Aperta a mão dele, Chico Pinheiro não queria. Morri de rir, sensacional. Motinha gosta de arte, mas ama ela. Tá é Cadê o Chacal? Vagabundo. O Chacal errou os tiros. Ele ali não errou. O Chacal errou os tiros. Demorou pra tirar. Demorou pra tirar. O cara tá lá em outro lugar. É. Para, pô, tinha que ter uma bazuca, né, velho? Demorou. Chacal. Bom, tá meio tenso. É verdade, o Chacal hoje tá nervoso, vai ter jogo daí. Deve torcer pra esses times aí, hein? Bom, é o seguinte, olha só. Você aí, atenção, você que tá cansado de ter aí que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou então você tem que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal, amigo, presta atenção. Que tal você indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp, hein? É vantagem para todo mundo, você fica bem com o seu chefe, fica bem com a sua empresa e ainda consegue reduzir os custos com o transporte. E mais, hein? Você pode ganhar até R$1.000 em corridas, é isso mesmo, R$1.000 em corridas, hein? Presta atenção. Para que você ganhe essa bolada, né, e ande por cima e para baixo, vai para lá, para cá e volte e tal, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa e se ela se tornar cliente 99, você já começa a ganhar, hein? Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Vou repetir. corp.99taxis.com/estádio97. Só lembrando que o 99 é com número mesmo, escreve. Com número, tá? Não vai escrever 99, não. 99, tá bom? E tem promoção, hein? Se você entrar no ar aqui, dizendo assim, ó. Voo de 99 Corp. Só, falou isso aí? Você ganha um kit bem legal aí da 99. Um kit com caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado 99, porta-cartão para celular. Um kit bem bacana, vale a pena, tá bom? 99 Corp. Estádio 97 na Energia 97. Em nome também de Exeg, a faculdade do Etapa. Formando o melhor em você. E acho que agora é legal a gente já partir para um momento sem parar. O que vocês acham? Ótimo, ideia. Boa. Porque o momento sem parar, né, mano? São três ouvintes na sequência, hein? Momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Fala aí, mano, que lá na Vila o Corinthians se lascou. Fala da Naba, fala aí, mano, que o Veríssimo anulou o jogo. Nossa, alô? Bem melhor, hein? Alô? Alô? É Veríssimo. A música é melhor que a outra. Esse é bom, é o Érico Veríssimo. Alô? Quem fala? Anderson. Anderson, eu acho. Anderson o quê? Anderson Ricardo Soares. Soares. Quantos anos, hein, Anderson? 35. Boa. RG, hoje, quarta-feira, jogo, 3.5, como é que fica? Hoje, com certeza, eu não Anderson por aí, porque eu vou pra casa. Ah, sensacional, olha aí. Gatilho! RG, é o seguinte também, né? Esse calor pra caramba, você fica Anderson por aí. Soares muito, né? Trocadilho! Nota 9.7. Eu fui bem pra caramba. Foi assim muito essa daí no RG, hein? É que o Soares eu cansei já, né? RG é um monstro, velho. Mas, ô, meu velho, que bairro, hein? Diadema. Diadema não é bairro, né? E aí tem noite dema também ou só Diadema? Ah, mas é sensacional. Aprende, Vieira. Aprende. Sensacional. Noite dema. Diadema. É verdade. Trocadilho. Nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Nossa. Colocou a lei aí? Nossa, o Ale entrou ao vivo só pra quem colocou a lei aqui? Que, isso aqui? Que é esse? Põe de novo que eu não escutei. O que é isso aqui? Põe aí, põe. Deixa eu ver. Trocadilho. Nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Agora ele tá tomando o lugar do trocador, agora é isso? É isso agora. É isso. Ele quer tomar o lugar do cara. A gente paga o cachê do trocador e ele vem aqui pra pegar o cachê do cara, velho. Esse projeto de barca que faz a travessia Rio Niterói tá falando o que aí, velho? É verdade. Que coisa. Falável. O Anderson e o time. Tricolor. Aí, ó. Meu Deus do céu, vem mais um mágoas. Mesmo na fase ruim, a torcida do São Paulo não abandona o time. Fala, Anderson, a beleza? Torcida não, né? A gente não pode abandonar, né, Marcão? Se é isso mesmo. Mas o time abandonou a torcida, né, Marcão? É, mais ou menos, né, RG? A fase psicológica do São Paulo não é boa, mas vai melhorar. Mas acredita. Ô, Anderson, a respeito desse protesto que teve hoje no CT, cara, você é contra ou a favor? Ridículo. É. Eu sou totalmente contra isso daí. Eu acho que... Como o Sobra falou mais cedo aí, a gente tá... Estamos iguais os gambás, né? Olha o choro. Seu botinho, não, se vocês estivessem igual o Corinthians, vocês eram líder, ô trouxa. Tá falando daquela época que vocês passavam vergonha, mano. Naquela época a torcida do Corinthians ganhou títulos aí, cobrava jogadores. Na época vocês querem pra Série B, só ficou, mano. Agora vocês querem cobrar o jogador dando unhada, velho. Vai de Marcão. Oi. Você não acha que esses protestos de hoje aí já é um indício que o São Paulo vai cair? Não, nada a ver muito, pelo contrário. Eu acho que esse protesto, gente, assim, falando, vamos dizer assim, na prática, pode ter alguma influência para os caras voltarem a jogar? Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Mas assim, na realidade é mais então uma... Mas então pra que serviu, Marcão? Meu, é para dar uma satisfação para a torcida do São Paulo, cara. A partir do momento que a torcida tem apoiado... Ó, escuta. A partir do momento que a torcida tem apoiado, do jeito que tem apoiado, se os caras pedem uma reunião lá com a cúpula do São Paulo e com os jogadores do São Paulo, se você virar as costas e não dá essa chance pros caras falar o que tem pra falar, os caras se sentem desprestigiados, cara. Você entendeu? É uma maneira de você continuar com a torcida ao seu lado. Eu não vejo como uma manobra política, que nem o Sombra disse, aí respeito a opinião de todo mundo, mas assim, eu acho que nesse momento, cara, tudo que puder ser feito pra ajudar o time como um todo, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que tem que trazer o Muricy pra dar palestra. Não, ok. Mas eu acho que pra mim isso foi um cala-boca. Mas por que, Mota? Foi porque os caras vão lá, aí a torcida fala assim, uma parte vai falar assim, não, mas os caras, a diretoria tá ouvindo o torcedor, então, a diretoria tá fazendo, tá tendo um diálogo, para. Olha, o maior incentivo que um jogador pode ter é o São Paulo colocar todo o jogo, 40 mil torcedores lá apoiando o time, sem vaiar, porque os caras só estão vaiando agora quando acaba o jogo, porque durante o jogo... Esse ano a torcida do São Paulo tá tendo um comportamento que eu nunca tinha visto. Sim, é verdade. Entendeu? Os caras apoiam os 90 minutos tá gritando o nome do São Paulo, sim, apoiando e vaiando no final. Coisa que eu sempre fui no estádio e nunca vi no São Paulo. Entendeu? Oh. A torcida tá apoiando e isso não pode cobrar do torcedor. Sim. Agora, a palhaçada pra mim, foi a história de que... Ai, acabou a reunião, o Alt não vai falar nada com os repórteres. Primeiro, se era uma satisfação para a torcida, representando a torcida do São Paulo, tinha que ser transmitido ao vivo, velho. Tinha que estar os caras lá, chegar e falar, ó, não tinha todo mundo... Ué, não era? Fala, Anderson. Mas, sinceramente, vocês acham que tá faltando vontade do time ou tá faltando futebol? Os dois. Em alguns casos, eu acho que falta vontade. Ô, Mota, você fez uma enquete agora. Eu não acho que esteja faltando vontade, gente. Acho que tá faltando futebol mesmo. Acho que... Não, todo cara ruim tem. Errado. A gente não tem laterais, não temos laterais. Tem. Concordo com você, Anderson. A zaga é horrível. A gente tinha de melhorzinho o Rodrigo Caio, que vem falhando. Esse ano tá péssimo. Mas o Arboleda, você acha o melhor? Você acha que o Arboleda é um zagueiro ruim, cara? Não, o melhor zagueiro da gente. Não. O Arboleda, ele não é. Pra falar a verdade, não dá nem pra ter opinião sobre o Arboleda. O Arboleda acabou de chegar, não dá pra. Meu, a gente já teve ótimos zagueiros. O Arboleda, pra mim, é o cara que ele rebate a bola. Não dá pra jogar opinar tênis, ainda. Né? Ah, mas é zagueiro, cara. Eu prefiro zagueiro assim do que zagueiro metido à meia esquerda, cara. E esse Bruno que entrou agora não comprometeu. Mas pra ter um zagueiro assim, ter um zagueiro desse jeito, você precisa de um zagueiro técnico do lado dele, Marcão. Mota e ouvinte, acho que não chegou a hora de colocar o Lugano. Os caras têm... Pela história, eu acho que sim. Mas... Eu concordo. Coitado do Lugano, deixa o Lugano na boca, mano. Que coitado do quê? O Lugano só tá esperando a hora boa dele chegar. Para, mano. Qual que é a hora dele, mano? O Lugano tinha que estar jogando. O Lugano, pela história, pelo respeito que ele impõe, ele tinha que estar jogando, gente. O Lugano, em cinco jogos que o Lugano fez... Pra três zagueiros. Em cinco jogos que o Lugano fez esse ano, não comprometeu em nenhum. É verdade. Ele fez bem menos cagada do que o Rodrigo Caio fez o ano inteiro. Mas qual jogo top que ele jogou? Ah, mano, para falar besteira. Jogo é jogo. Ele pegou quem? Penapolense? Ué, mas jogo é jogo. Jogo é jogo. Ué, de Jaú, sai de ué, qualquer jogador. Mano. O time, o Rodrigo Caio faz besteira com a Ponte, qualquer um, velho. Ah, mas Ponte é ruim agora. Ô Soares. Oi. Essa reunião com o torcedor, esse papinho todo aí. Essa paciência vai até onde? Se perder o jogo pro Corinthians, o que acontece na tua opinião, velhinho? O Dorival cai. Na verdade, eu não entendo que o Dorival vai cair, até porque não tem quem colocar lá. Concordo com você. Eu acho que o torcedor, na verdade, já perdeu a paciência. Ah. A gente não deixou de apoiar, sim, porque se parar de apoiar, eu acho que aí degringola de vez. Aí vai pro brejo. Eu acho que mas a paciência já foi. Sim, mas o Anderson... Eu acho que não tem nenhum torcedor São Paulino paciente, não. Ainda não, com relação a essa reunião de hoje aí no CT, cara, foi uma iniciativa das torcidas. Então, acho que assim, pelo menos a diretoria teve a boa vontade de atender o pessoal, você entendeu? Porque é uma maneira de você continuar prestigiando, cara. É uma maneira de você falar pro torcedor São Paulino, a gente tá ouvindo o que você tem pra falar. Se vai ser feito ou não, cara, só o campo vai dizer. Mas assim, eu acho que a atitude foi válida, cara. Sinceramente, Marcão, eu pra ser sincero com você, eu não gostei desse tipo de atitude. E a diretoria, na boa, só abriu esse espaço porque tá por baixo, Marcão. Sim. Se tivesse tudo bem, não abriria. Não, eles fizeram isso com medo, Marcão. Não... Mas aí é que tal, ô Anderson, você acha que de repente isso não pode ser um primeiro passo pra de repente coisas maiores, como o Sombra, por exemplo, sugeriu de mudar o estatuto do clube pra que o torcedor, o sócio-torcedor, possa votar? A gente, Marcão, não sabe, só o futuro vai dizer. Você acredita nisso com essa diretoria? Eu copio isso aí. Mas assim, Anderson, é um passo que foi dado, cara. A gente não pode achar também que tudo tá errado. Tudo bem, a fase do São Paulo é ruim, cara, mas eu vejo o São Paulo como um time razoável, pelo menos, cara. A gente tem pelo menos 5 ou 6 jogadores aí que são titulares em qualquer time do Brasil, cara. É que são duas situações, né, Marcão? Tem o que acontece em campo e tem a parte da política, diretoria, os caras. A parte da diretoria e política tá tudo errado, porque quando foi aprovado o estatuto, teria que cumprir. E eles deram um migué. Colocaram um cara que já tava no São Paulo, que ganhava já o seu salário, que trabalhava lá, mas que faz parte do São Paulo, subiram os amigos dele, estão pagando salário pros caras e não profissionalizou porcaria nenhuma. Sim. Que era. Eu também acho, Mota, esse era o intuito aí... do estatuto, certo? Sim. Essa porcaria tá errada. Quem não ganhava, só colocaram quem não ganhava dinheiro pra ganhar dinheiro. É, exatamente. Agora tá pagando uma nota pra todo mundo e os caras que estavam lá estão ganhando dinheiro, amigo do presidente. Sim. Concorda comigo? Não. Agora, parte do campo. Por causa disso, colocaram um cara, o vendedor de perfume, que não, cuida do time. Que cuida de um time que não tem de porcaria nenhuma de futebol, que não é o cara que sabe o que acontece no futebol, no vestiário, lidar com o jogador. Não é a mesma coisa. É, sinceramente, eu não acho o Vinícius um cara mal intencionado. Não, ele gosta, ele ama o Anderson. Anderson, eu também amo o São Paulo, nem por isso eu vou lá ajudar o São Paulo, porque eu não tenho competência pra isso. É isso, eu concordo. É bonito você reconhecer isso, mano. Um jogador de FIFA, mano. Ao mesmo tempo você vem aqui pro estúdio. Não, eu amo o São Paulo, mas eu jamais iria pro São Paulo ajudar o São Paulo, porque eu não entendo nada de futebol. É verdade. A parte de que você faz lá o dia a dia é pro cara tipo Marco Aurélio Cunha, um Leonardo da vida. Sim, com certeza. Leonardo da Vinci. Ah, não vou cumprimentar você. Ah, não? A coordenação. Da Você vai cumprimentar o Zé? Você tá indo embora, você não quer cumprimentar o Zé? Vai apanhar o vídeo lá, ó. Pede desculpa. Você tá perdendo aqui, mas desculpa do quê? Desculpa que o Zé fez. Você tá tomando uma escovada do dono da rádio. Tomando uma escovada no ar. Eu vou bater no meu dono da rádio. No meu dono. Ainda, no meu dono. Relação. No meu dono. Tá batendo, ela tá mostrando ali. Política do pode. Não pode fazer isso com o dono da rádio, você tá maluco. Caramba, hein, Zé? É isso, hein? Ai, mas, Anderson, ainda com relação à parte política do São Paulo, cara, eu concordo com o que o Mota falou aí, é um navio à deriva, cara. É, o Pinotti não devia estar lá, o Leco também, por diversas vezes, já mostrou ser um presidente incompetente. Eu acho que quando o São Paulo realmente sair dessa situação, tem que haver-se uma limpa lá, cara. Leco e Pinotti têm que colocar o cargo à disposição. Se eles realmente gostam do São Paulo... Fala assim, gente, é o seguinte, mano. Vamos colocar alguém competente aqui, porque a gente já mostrou que a gente não é. É isso aí. Ô, Marcão, a gente tem um problema também de gestão da base, mano. Que nem você falou, o Arboleda é um zagueiro ruim, não é. Mas e o Lianco? O Lianco era pior que o Arboleda? Lianco! Não é assim, cara. O Lianco, em alguns jogos, ele oscilou, mano. Ele falhou em alguns jogos, mas eu acho que ele ainda vai ser um grande jogador, cara. Mas, infelizmente... É que leva exemplo, tempo, né? A gente tem o Marcos Guilherme e o menino que foi pro Ajax lá. E o David Neres. Não é o melhor que ele. Sabe qual é o problema, Anderson? Com relação a esses jogadores novos aí, cara. Eu até concordo com o que o Sombra falou, que não devia ter vendido, mas você tem que pensar na seguinte situação. Certo. Esses moleques novinhos aí, o moleque tem um empresário, certo? Uhum. Aí chega o empresário dele e fala assim pra ele. Ô, David Neres, é o seguinte, mano, tem uma proposta pra você jogar no Ajax lá na Holanda, cara. É um clube top lá do futebol europeu, não é um Barcelona, não é um Real Madrid, mas assim, pô, você tem uma visibilidade na Europa. Escada. Se você fizer um bom campeonato, você vai pra clubes maiores e tal. Aí o moleque fica com aquele sonho, pô, meu sonho é jogar na Europa, é jogar uma Liga Europa, é jogar uma Champions. Então ele fica com aquele negócio na cabeça. Aí se de repente você não vende, o moleque começa a fazer corpo mole, influenciado pelo empresário, você entendeu? Aí, tipo, se você... Chega no moleque e fala, mas pô, mano, a gente de repente tem um projeto pra você, pra gente te vender, sei lá, no ano seguinte. O moleque já não tá mais focado no São Paulo, ele vai fazer corpo mole, você entendeu? Aí a torcida vai começar a pegar no pé do moleque, vai falar que o moleque é mó perna. Aí o empresário dele tá continuando lá. Ó, força a saída aí pra você ser vendido, cara, senão os caras não vão te vender. O moleque, ele perde a noção, cara. É moleque novo. Luiz Araújo, David Neres, né? Não é que não tem competente, mano. Tem. O problema do futebol brasileiro hoje é um só. Chama-se essa porcaria dessa Lei Pelé. Tinha que mudar e colocar, tipo, uma... sei lá, uma cláusula nessa lei. Focinheira nos empresários. É, porque assim, você tem que falar assim, ó. Moleque até 23 anos não pode sair do país de origem. Você segura o moleque, cara. Até 23? Aí você é de família, né? Porque o mano acha a mesma coisa, velho. Mas não é a mesma coisa. É um negócio racional, gente. Porque, infelizmente... Não tem em sã consciência, por exemplo, Benedetti, você é jogador de futebol. Nossa, só se for a bola, né? Você tá jogando. Você tá jogando num clube aqui. Você tem 17, 18 anos. Nossa. Não vamos nem colocar no seu clube de coração. Você tá num outro clube aqui, vai, num Palmeiras. Chegou uma proposta pra você jogar no futebol europeu. Você vai ganhar em euro, vai andar de carrão, vai, sei lá, tipo, jogar a Champions, jogar a Liga Europa. Titular. Você entendeu? Você iria ou não iria? Lógico. Claro que eu iria. Mas qualquer um iria. Pronto. É isso que eu tô falando. Não adianta a gente ficar criticando a diretoria do São Paulo, porque infelizmente o São Paulo Futebol Clube é vitrine pro futebol europeu. O cara vem buscar jogador de futebol aqui no Brasil, vem procurar no São Paulo Futebol Clube, gente. Só é fácil. Aonde? Não fala bobagem. O Corinthians, ele segurou o Guilherme Arana. O Corinthians, ele segurou o Rodriguinho. Mas o Corinthians, ele segurou o campeonato, mano. Mas não importa, não importa. Ou você tem o planejamento ou você não tem o planejamento. O São Paulo não pode vender 14 jogadores e achar que tudo vai continuar as mil maravilhas. Você tá de brincadeira. Você tá passando pano pra diretoria. Você tá me saindo com o perfeito chapa branca. Nossa, chapa branca. Bunda mole, frouxo. Eu tô tentando, analisar a situação de uma forma imparcial, gente. Eu tenho lado do torcedor. O São Paulo não podia vender ninguém. Se você perguntar, é óbvio que eu acho que não. Se você tá mudando o seu nome pra Leco. Não, se você muda pra lá. Ó, entenda o que eu vou falar. Eu, como torcedor, você chegar pra mim, Marcão, você acha que tinha que ter vendido David Neres, Luiz Araújo? Eu vou falar que não. Mas eu entendo, cara. A situação do futebol brasileiro, infelizmente, é essa, cara. A gente é refém, então eu entendo o rebaixamento também. Você tem que ser também. É isso, mas Marcão, então deixa. Você tem que ser tão compreensivo. Na hora que teu time cair, você fala, imagina, eu entendo o que aconteceu. Eu não entendo. Repuseram os jogadores. Depois não dá chiliquinho quando cair. Eu não entendo. O time do São Paulo, se você fala assim, vendeu todo mundo e ficou um catado. Analisa o time titular do São Paulo, é ruim? A defesa é. Quantos jogadores chegaram depois? Calma. Só tem o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é jogador da seleção brasileira. Ah, não, o Arboleda. Marcão. O Afonso também caiu nessa, Marcão. Pelo amor de Deus. Mas o Tite tá convocando. Você acha que o Tite é um treinador? Sabe por quê? Não. O Tite é bom. A gente sabe por quê. Fala por quê? Por causa do fair play. Porque ele foi um fair play, não. Ah, ele é ruim. O time é ruim. Desculpa. O Rodrigo Caio é aquela coisa que ninguém sabe. Você falar isso do Tite, entrou jogar 10 segundos. Você falar isso do Tite, você tá chamando o cara de incompetente. Você vai me desculpar. Desculpa. Só um minuto. O Jefferson tá falando. Fala, com certeza, na próxima convocação ele já não vai ser convocado mais. Acho que não vai. Mas convocou ele... agora, cara. Eu tô analisando o momento. Mas, Marcão, você acha que ele merecia ser convocado agora pela bolinha que ele tá jogando? Mas o Rodrigo Caio, ele faz parte de seleção de base desde o começo da carreira, gente. Então, um cara que defendeu a seleção brasileira desde a categoria de base. Você acha que é um mau jogador? Não. Ele tá vivendo um momento. O Lulinha também era da seleção de base. Ele tá vivendo um mau momento. E é um jogador fraco. Mas ainda pra completar, o que eu acho do time do São Paulo? Seleção de base não significa nada. Os dois laterais do São Paulo são fracos. Fraco. Independente, ó, o Bufarini, por exemplo, no São Lourenço, ele jogava muita bola. Mas o São Paulo não jogou. Fraco. Beleza. Mas, ó, dupla de zaga, como eu disse, Rodrigo Caio e Arboleda são jogadores de seleção. Mas não gosto, Marcão. Eu acho que o Rodrigo Caio... Tá mudando o seu nome pra Marcos Pinotti, velho. Vai vender crédito. O problema do São Paulo. Eu acho que o problema do São Paulo é de trás, meu. Realmente do meio pra trás, né? Então, assim, por exemplo, você pega o goleiro fraco. Mais ou menos fraco. Pro São Paulo, ele não pode ser goleiro na altura do São Paulo. Aí você pega os dois laterais, pra mim, fracos. Você pega o Arboleda fraco. O Rodrigo Caio é o único que talvez se salve aí. Mas vocês sabem que um zagueiro, quando ele é bom, quando ele tá do lado de um ruim, ele fica mais ou menos, hein? Não fica ruim. E o médio do lado bom fica bom. Fica bom. É isso aí. Já foi provado isso. Já. Então eu acho que o problema do São Paulo é do meio pra trás. Não é o meio pra frente. Meio pra frente, legal. Dá pra fazer jogo. Então. Só que é isso que acontece, entendeu? Aí o São Paulo não tá tomando gol. Você percebe que o São Paulo toma 2 gols por jogo, 3, 4 gols por jogo. Mas o São Paulo, a zaga do São Paulo não é pior do que 15 times do campeonato aí, cara. Tá bom, mas não tá bom, os números mostram, Marcos. Mas o problema é que o São Paulo está numa fase de uma zona complicada, que aí isso influencia. O psicológico, é lógico. O lado psicológico, não. Quando o time grande cai na zona de rebaixamento, é complicado, cara. É isso que eu quero que vocês entendam. O time do São Paulo não é ruim. Então, exatamente. Eu não acho ruim também, não acho ruim. Meio pra frente, do meio pra trás eu acho fraco. Não adianta a gente ficar dando morro na ponta de faca e ficar falando assim, porque o time é uma porcaria. Não é uma porcaria, velho. Não tá jogando, não tá ganhando, não tá jogando, não tá ganhando. Mas assim, erros individuais têm comprometido os resultados positivos do São Paulo. É isso aí. Marcão, só preciso andar, porque é momento sem parar. Sim, o time do São Paulo não é que seja bom ou ruim, não é essa discussão. O problema é que o time do São Paulo cada vez se afunda mais. E você não pode, na minha opinião, Marcão, admitir que o São Paulo passe a ser só vendedor de jogador. Não dá pra mas ser. Mas eu não tô admitindo. Não entendeu? Não pode, velho. Eu não tô admitindo, eu só tô contestando. Senão abandona o futebol e vai vender jogador. Eu só tô contestando uma coisa aí que é essa lei Pelé, cara. Isso aí tinha que mudar. É isso aí. Anderson, um grande abraço pra você, viu, Anderson? Abraço pra vocês também. Valeu. Vocês são mais do que pagáveis. Vocês há mais boa, velho. Oh, obrigado, velho. Vamos lá, Anderson. E, meu, parabéns aí pelo programa. E, Marcão. Oi. Mota aí. O que resta pra nós, meu? Pode deixar, amigão. A gente vai rezar, velho. Agora tem que, agora tem que acreditar em milagre, velho. É isso mesmo. Vamos abraço, lá, Anderson. A gente não vai cair, não. Vamos lá, é momento sem parar, gente. É pai e bola. Ficou 10, 15 minutos. Valeu. Um abraço. Pai bola. Segundo ouvinte no momento sem parar ainda. Mais fácil, compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Essa é essa música, velho. Ah, não. Ah, essa música. Oh, de novo. Mota só leva bronca, só leva bronca. De novo, muita tristeza. O Marcão tá com lágrimas no olho, pô. Eu escolhi, tá aí. Respeita o Marcão, pô. Marcão passa a pano, hein? Saiu Correia, passando em Guarani. São Paulo vai jogar o quê? Cherry! Todo mundo toma bola, você que tá no carro, vai! Dance, Criciúma, Paranaia! Vai, Botinha, vai, Botinha, vai, vai! Até São a Botinha! São Paulo vai jogar o quê? Cherry! Todo mundo, vamos lá! Cherry! Cherry! É música boa! Cherry! Cherry! Isso que vai acontecer! Vai jogar o quê? Série B. Vai, boa, não sei. Boa, lá, até caiu. São Paulino! Era São Paulino! Era São Paulino! Alô? Era São Paulo. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Luiz da Aclimação que tá falando. Ô, Luiz. Luiz, Luiz do quê? Luiz. Luiz Antônio. Que mais? Baixa o volume. Desliga o Waze aí. Tá, Luiz agora foi. Então vai. Luiz Antônio do que mais? Que veio em 3, 4. Luiz Antônio, 43 anos, palmeirense. É o cara, é o cara. É o nome! É o nome! Mas é verdão, não importa. Nome completo. Então tá bom, vamos do início então. É melhor. Vamos lá. Luiz. Antônio Oliveira Santana. Aleluia. Aí, garoto. Boa. Da Aclimação, quantos anos? 43 aninhos. 4.3, RG. Tá confuso, pô. Por que confuso? Gatsu, ele é da Aclimação, é de Santana. Dá aí foi sensacional. Entendeu? Gatsu. 10. Olha a cara do Mota, velho. 10. Olha a cara do Mota. E vou falar, hein? Aclimação quente pra caramba agora. Tá sensacional, hein? Nossa senhora. Ô, não, Luiz. O Zé Santana aqui não tá se aguentando, velho. Luiz. Oh, tô mijando. Luiz. Vai lá no banheiro, Matinho. E aí, Luiz? Aí, Dedé, agora morreu. Não, tô aqui. Porque tava uma polícia me olhando ali, nos meus olhos ali. Aí eu falei, deixa eu parar. Para que você é amigo do demônio. Para o carro antes de tomar a multa. Polícia. Não, agora já parei já. Pode estar. Tá falando com a gente, vale a multa, velho. Rapaz. Ô, Luiz. Oi, fala aí. Agora é o seguinte, hein? O Palmeiras só segunda-feira que joga contra o Curitiba. Dodô, posso comandar ou não? Pode o quê? Comandar. Ele posso quer comandar aí? Comande, fica à vontade. Claro. Trabalha na rádio. Opa, pera aí que nós vamos desligar o som aqui. Pera aí, vai. Fala. Não, o Marcão acabou de falar assim. Não, se o campeonato mais importante é a Champions League, coisa... O campeonato paulista é o mais importante. O Palmeiras investiu... E é o mais difícil, ele acabou não ganhando. É o mais difícil. Nossa, o que ele tá falando? Você tomou o Luiz, velho. Ô, Luiz, você quer comandar que mesmo, você tem certeza? Deixa ele, Domênico, deixa ele, Domênico. Campeonato Paulista é mais difícil. Agora tá explicado porque a polícia queria parar ele, né, Marcão? Tá explicado. Não, mas é por causa do Mundial de 51. Tá falhando o microfone. Ele entornou uma garrafa do Mundial de 51 lá e tá falando assim. Deixa ele falar, Marcão. Fala mais, Luiz. Tá falhando o seu microfone. O que você quer falar? Sobre o... Fala. O Cuca, mas que fala aí, mas só um minuto, o que que levou você a achar que o Campeonato Paulista é mais difícil? Eu não tô entendendo, velho. Ah, porque o Marcão tá falando, que a Champions, então... o São Paulo não tem time pra ganhar a Champions, não sei o quê. Meu, nossa, muito louco, velho. O Paulista... Ô, PM, pega esse cara aí, faz o teste. O Paulista é mais difícil. Marcão, Champion é aquilo que a gente põe no estrogonofe. É muito bom, velho. Champion. Ô, PM, onde você tá exatamente aí que eu vou mandar os caras conversar com você, velho? Ô, Vieira, torce pra quem esse rapaz? Eu tava no complicado, eu tava no Obelisco, mas... Você tá onde? Ah, Obelisco do Moto Vieira. Você tava no Obelisco? Deixa tua mulher ficar sabendo, safado. Mas tava no Obelisco, né? Tava na parte de cima ou de baixo do Obelisco? Tava montado, Tava escalando. Vamos fazer um programa sério, vai. Tá, então, manda abraço, peraí, então. Luiz, é o seguinte, olha só. É o momento Calma, gente. Momento, Sebastião, tem direito a fazer uma pergunta, um questionamento, ou de repente você pode comentar uma coisa bacana. Vamos lá. Então, a pergunta, então. Se o Corinthians perder pro São Paulo, o Carille já cai ou não? Carille? Nossa, Chacal, cadê você, Chacal? Mano. Aperta o Chacal, eu vou apertar o Chacal. Não, pode. Mais uma, vou apertar. Não pode fazer isso, vai, manda. Ô, Luiz, manda seu abraço, vai. Coitado, é pedra isso daí. Então tá bom, vai. Não, eu tava brincando. Manda abraço. Antes de mais nada. Abraço. Tô acompanhando vocês há pouco tempo. Ah, não. Mas tô achando... Show de bola, você acompanha aí no meu carro aí, show de bola mesmo. Obrigadão, cara. Da hora. Tem umas tiradas boas aí. Tirada boa. Quero mandar um abraço aí pro meu... Eu quero mandar um abraço só pra uma pessoa que escuta que eu conheço, que é o meu cunhado, boa. Alexandre. É a única pessoa que eu conheço que escuta o programa. Então, a única, são vocês dois e a gente aqui no estúdio. Você tá preso, Você tá na mesma cela que ele, é isso? Valeu, Luiz. Obrigadão. Tchau, Luiz. Abraço. Cara. Falou. Não, mas espera aí. Acabou, velho. É rápido. É o momento de você parar. E o Corp 99? Eu não tenho direito. Fala, manda. Fala aí como é que é a frase. Aí. Eu vou de 99, quase. Ganhou um kit de 99, tá bom? Certo. Tem jeito de bobo, mas ele fala, é esperto. Fala. Não tem jeito, não. Eu sou bobo. Tá bom, Luiz. Desculpa. Um grande abraço pra você, viu, meu velho? Falou. Tudo de bom pra vocês. Obrigado. Aí. Boa sorte aí. Meu Luizão. Tudo de bom. Valeu, tudo de bom. Vamos lá. É, senhores, olha só. É o momento, terceiro ouvinte do momento sem parar. Você pega, paga no caixa e sai usando sem parar a sua vida no seu tempo. Elas estão revoltadas. Essa porcaria. Só tem São Paulo. Vive dando discurso. Meu time acabou. Quero ver o Melini depois, como viu? Se não bastasse. É forço eles. Ô, Tatarinha, quero ver depois. Ah, pro inferno é todo mundo. No corpo. O sombra está sentado. Muito bom. A bandeira que eu tenho. Uma banda e solta. Sensacional. Bolinhas de capim. E como se não bastasse, reforço eles têm. É o Marcão Maruco. Cinderela Gay. Essa é a melhor música que já fizeram. A melhor parte da coisa, assim, ó. O Mota anda e solta bolinhas de capim. Isso alô. É genial. Vamos mostrar pro chefe aqui, gente, o sapatinho de cristal aqui, ó. Quem fala? Alô, quem fala? Alô, Vicente Oliveira de Lima. Vicente Oliveira de Lima. Parabéns. Parabéns. O cara vai mandar sem juros. Uma vez sem juros. Boa. Foi à vista. Mandou à vista, RG. É, oito vezes do cara. Oi, vai, rapidinho, vai, canta. É o refrão de Canberris, zumbi. Assim, ó. E vai descer pra série B. Sensacional. Bambi, e vai descer pra série B. Bambi. Gostei dessa música. Vai dar meia hora, velho. Tá bom. Domênico, fala, o que foi? Pera, trouxe. Colocar a música pra ele fazer o troço. Cranberries, chama. Cranberries. Corta essa porcaria aí, Chacão. The Cranberries. Quer mandar abraço pra quem, amigo? Não, não. Momento sem parar, já cantou. Olha lá. Vai. Você manda abraço pra quem? Eu passando esse abraço. No olho, abraço. Já falou, é rápido. Passa no seu olho, Vira. Abraço. Abraço, tchau. Se não der abraço, eu vou dar Chacal. Pega ele, Chacal. É. Não, não, de novo, pega não. Pega ele. Nossa senhora, meu. Tchau. Ô, Motinha. Fala abraço. Ele não falou nem o time dele, calma. Já fez a música. Vocês estão muito correndo aqui. Ah, já tinha, parou aí, meu. Cacete. Eu e a mulher, a gente tava assistindo a entrevista do Jô, aquela entrevista lá. Porque ele apresentou o estádio pra ela há pouco tempo, ela queria saber como eram vocês. Cara, ela falou que você era bonito, velho. Eu sou. Eu sou só gordo, é diferente. Deus me deu um corpo de baleia e o rosto de sereia. Mas qual é o problema de ser gordo? Você tem contra os gordos agora? Eu não tenho nada contra. Eu pego sempre. Ô, Mota, então, aproveita, Mota. Taca a bola nas costas desse trouxa. Ô, Luiz. Tá louco? Luiz, só um minuto. Luiz, que time você torce, meu velho? Aqui é Corinthians. Por isso que ele saiu. Por isso que ele saiu falando o nome completo. Tá torce contra mesmo, quadro, velho. Tá, é no enquadro, mano? É, já veio tipo, não, senhor Felipe, não sei o que. Ô, Luiz. Torce contra mesmo, trouxa. Quantos anos você tem, meu velho? 2.8, RG. 2.8 hoje. Qual o nome completo que essa zona aqui? Luiz. Vicente Oliveira, Vicente de Oliveira de Lima. Ah, então, é um ouvinte Vicente, né? Ah. Esse é Vicente. Ah, sensacional. Não, para. Sensacional. Isso. Ô, Luizão. Para. Daqui a pouco tem Corinthians e Racing na Arena Corinthians, cara. Saco, o Corinthians vai repetir a escalação que usou contra o Santos. Hoje ganha? Ah, ganha aquele 1x0 básico, pode ser? Pode, tá bom, ligado. Né? O que importa é a vitória, cara. 1x0 só, irmão? Vai ser 1x0 aqui e 5x0 lá. Pronto. Ei, e você, Jefferson? O aí, nosso mano. Amigo estreno Nino também, o Jefferson, aí tá participando hoje. Quanto você acha que vai ser hoje e quanto será no jogo de volta, Jefferson? Olha, mano, eu arrisco a dizer que vai ser 2x0 e 1x1 lá, mano. É, eu acho que o Corinthians ganha as duas. Ele ganha aqui de 2x0 e ganha de 1x0 lá também. Nossa. Mas o nosso amigo Luiz aí, ele tá empolgado com o jogo de volta, mano. Tá. Você acha que esse jogo, Luizão, vai servir como, talvez, o despertar do Corinthians novamente no segundo turno no Campeonato Brasileiro? Ah, vai ressurgir, mano. Vai ressurgir. Bom. É, mas era embaçado, era o Corinthians deu uma rateada da porra, hein, mano. Eu acredito que esse jogo de hoje seja... Ô, Luiz, você quer mandar abraço pra alguém? Momento sem parar. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, que deve estar chegando do serviço agora. De manhã você tava doido pra ver a... Oi? De manhã tava ouvindo a lombar de assopra, e o rapaz falou que tinha um problema lá embaixo, lá nas partes baixas. E você foi rapidinho olhar, hein, mano? Como assim, Domênico? Você, Domênico. Falou que você foi dar uma manjada, ô, Domênico. O Dodô... Então deixa eu explicar pra você, ô, Luiz. Deixa eu explicar pra você. Só um minuto. Luiz, só um minuto. Não, eu corto mesmo. Eu sou eu mando mesmo, eu corto. Os microfones todo mundo se quiser. Deixa eu explicar pro Luiz. Luiz, de manhã, quarta-feira, tem um programa que ele não é um programa... somente bem-humorado. É um programa, às vezes, explicativo. E foi uma informação passada. Você foi leviano com isso que você falou agora. É. Tá bom? Não tem mais, não. Tá? Presta atenção. Presta atenção e toma cuidado. Porque tem uma doutora, a doutora Rosa, o Regê já veio aqui. Ela explica as coisas. E eu fui pegar na internet pra poder explicar pra quem não sabe o que era o problema que o rapaz tinha. Qual era o problema? Foi dar uma manjada. É, deu, que nem eu dei na tua mulher. Tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Muito obrigado ao ouvinte que participou aqui no programa. Não entendeu? Corto mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou um chacal. É isso mesmo. Momento Sem Parar, meus amigos. Olha só que legal, que bacana, hein? Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o seu Sem Parar de uma maneira diferente? É isso mesmo, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar e leva poucos minutos e pronto. E aí só sai usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos de venda e encontre o Sem Parar mais perto E você, meus amigos, sem parar, voltou, sua vida voltou. No seu tempo é o sem parar, meus amigos. Bom, e agora vamos para as manchetes aí do resumo? Resumo? Boa. Vamos. Bora pro resumo, vamos embora. Mas pede desculpa pro ouvinte. Faz nada. Resumo das manchetes! Santos, let's go! Tá chegando 33 milhões aí do PSG referente à compra do Neymar. Vai pagar só dívida, viu? Tá devendo um estufo, que nem dizem por aí. Então, vai sanar dívida. Vanderlei! Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Alô, Xerém! Alisson, Renato e Lucas Lima, Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Are you ready, São Paulo? Hoje foi uma galera lá trocar uma ideia. Pacto de sigilo. Os caras querem os 47 pontos pra não cair, hein? Ah, os números do Dorival Júnior é o mesmo do Rogério Ceni, só pra constar. Cacilda! What the fuck now, Palmeiras! Palmeiras só segunda-feira, hein? Que pena! Tem jogo treino agora à tarde com o Oeste. Fernando Praz tá perto de renovar. Juninho deve ser o zagueiro contra o Coxa. Beleza? Scream for me, Corinthians! Vamos lá, hoje tem Corinthians, hein? Vai com força máxima hoje, hein? É o Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marcial, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô. Ah, o Romero joga, então retiro força máxima aí que eu disse. É verdade, tá vendo? Mano, só? Que o Beck é isso, tá, mano? Me saindo um perfeito antes também. Que isso? Por quê? Não, o que ele falou, Beck, mano? Também. Como assim? Mané. Não, não fala mané. Assim. Não fala assim. Lógico que é. Oi, está Dodô. Não, pois não. Desculpa te cortar não, aí rapidinho. Não. Começou Chapecoense e Flamengo. Ah, que jogo. Pela Sul-Americana. Ah. E tá 0-0. Começou agora há pouco, faz 15 minutos. E lembrando que tá rolando ainda a ação da Boca do Estádio com o repórter Tetim, hein? É. Vamos lá. Arena, hein? Do Corinthians, ao lado da escadaria monumental que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians. Passe por lá. O Tetinha tá lá esperando e os 10 primeiros que chegarem lá vão entrar no ar e vão ganhar bonés do Estádio 97. Repetindo, hein? Boca do Estádio rolando na Arena Corinthians, ao lado da escadaria monumental que dá acesso ao setor oeste, na frente da loja do Corinthians. Passe por lá, tá bom? Tetinha, o repórter que não deixa o sutiã cair. É verdade. E, Estádio 97 é nome também de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco tem mais cornetadas, mas antes disso aí, quero chamar sua atenção agora para um papo bastante sério. É sobre o seu futuro. Sim. Sobre a importância de uma forte formação na graduação. Você já parou para pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Sim. Já pensou? Sim. Hoje existem muitas opções de faculdades, né? Sim. Uma porrada de faculdades. Pô, pra caramba, né? Sim. Aí você fica pensando, mas como é que eu vou escolher a faculdade certa? Sim. Aí é necessário conhecer bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. Sim. Por exemplo, a ESEG, que é a Escola Superior de Engenharia e Gestão, sim, tem a força do ensino do grupo ETAPA e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC, hein? Olha os diferenciais aí para você ter uma ideia. Atendimento / dúvidas direto com o professor, orientação profissional, sim, simulação de processos seletivos, sim, núcleo de empreendedorismo, sim, laboratório de inovação tecnológica, sim, corpo docente, onde todos os professores atuam no mercado, hein? Sim. É, meu amigo, todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG mantenham, assim, altos índices de empregabilidade, sim, e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Nossos alunos estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país, hein? Sim. Para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas. Únicas mesmo, hein? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Sim. Inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem também, tá bom? Oh. ESEG, meus amigos, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Agora sim, tem mais corneteiros chegando aqui. Os corneteiros, as cornetadas, vambora. Corneteiros do Estádio 97. As tricolocas vão cair pra Série B. Marcam seu Bambi, o mano vai te zoar. Nossa, que rima, hein? Timão é líder, segue nós que tá legal. Ah, legal. Ele nossa. Pipocou. Cadê o Chacal? Vocês não né? tem mundial. Ele pipocou pra colocar rima. Horrível a rima. Horrível. Não conseguiu rimar. Não, não gostei. Não consegui. Mas a gente sabe quando é bom e quando é ruim. Tem que chamar o Chacal, caramba. Quando é? Não, mas a gente chama, você não precisa ficar pedindo, não. Se pedir, nossa, não vou. Nossa, é nossa, que pedir aqui, não. Tá, eu tenho. Nossa, aqui, nós, eu, olha aqui, ó. Quando é coisa contra o São Paulo, quando é contra o São Paulo, eu, o Vieira, o RG número 2, o chefe. E o meu amigo estranho Jefferson Humano, nós temos o discernimento pra falar Chacal, eu quem? Com certeza. Ué, não tivemos agora? O senhor não vendido, o senhor não vendido. Por que vendido? O senhor não vendido, o senhor fica aí falando que São Paulo não vai cair, que paga. Mas eu acho que não vai cair. E aí você fica metendo musiquinha aí. Não sou eu, é os ouvintes. Não são os ouvintes, velho. Olha, veja só, se eu queria que isso acontecesse, jamais queria. Não, lógico que não. Não queria que acontecesse. Não é da sua índole. É, os caras estão, não, os caras estão mandando. Culpa tenho eu. Não é nenhuma. Tem culpa eu? Não. Tem? Então, pronto, filho. Mais corneteiro, vamos lá. Alô, galera do estádio. Tem uma sugestão pra melhorar o programa. Por que não faz o quadro do mudinho do estádio? Põe o Mota pra ser o mudinho. Meu, vai melhorar muito aí. Nossa. Fala assim do Mota. Louco. Mudinho do estádio com o Mota. Então, quando você tiver sonho, uma não. rádio, você faz isso, ô trouxa. Nossa, aí você faz o programa e coloca o mudinho lá. Só um minuto. Você não pode fazer isso com o ouvinte. Não pode falar isso. Você não pode fazer isso com o ouvinte. Não. O ouvinte tem direito a ter a opinião dele, não é verdade? De cata. Ele deu a opinião dele. Nós estamos do lado de quem? E eu quero dizer pra ele o seguinte: sua opinião. Quero dizer pra vocês. Sua opinião é um lixo, tá? Boa, quando Domenico, você tiver uma rádio, boa, quando você tiver o departamento da coordenação boa, artística, então, você faz o que você quiser. Mas boa. Isso aí a gente faz quando a gente exatamente. Quiser. Tá? Exatamente. Ele tá brincando, gente. Tá brincando com a gente. Ah, se dane ele e a brincadeira dele. Tá, ele é brincadeira Motinha, dele. Não leva a sério, Motinha. Ele falou pra te provocar, mas ele não pensa isso. Eu não, certeza. Imagina. Imagina. Aí você rindo, seu trouxa. Você tá rindo, mano. Tô vendo você aqui na câmera. Você tá rindo. No Facebook. Tá mexendo o nariz. É, olha lá. Ele mente. Quando ele mente, abre as narinas dele. Mais uma cornetada, vamos lá. E aí, galera do estádio, aqui quem tá falando é o Tom, São Paulino da Holy Crap. Mundão velho da volta, hein, Sombra? Técnico que não servia pra você lá em 2009, tricampeão brasileiro, caindo numa semifinal de Libertadores. Aquele técnico no auge que não servia pra você, tá aí agora mendigando a volta dele pro tricolor sem nem saber o que ele vai fazer. Agora ele é um fator diferencial. Lá em 2009 era como diz o RG aí, as carretas de óleo chegando, né não? Motinha, você tinha razão. Como é que era a tua frase mesmo? Era o começo do fim de uma era. Você tinha razão, Motinha. Abraço. Começo do fim de uma nova era. Tá vendo? Pô, podia reprisar essa frase. Visionário. Acho que nem tem mais. Motinha, visionário. Eu falei naquela época. Basílio. Hein? Motinha, eu não entendi. Motinha, visionário. Só não entendi qual era o treinador. Eu não entendi. É o Muricy. Mas o Sombra falou mal do Muricy aqui. Ah, mas o Sombra, todo mundo criticou o Muricy uma época no São Paulo. O Muricy só tinha o Muricy Ball. Mas todo mundo chegou mal à época. Principalmente Libertadores. Qual foi o torcedor que não criticou o cara na Libertadores? Marcão não criticou. Mas qual o torcedor que não critica o treinador do seu time? Não existe isso. Não existe, cara. Todo mundo. Ô, o Mano criticou o Tite, velho. E olha que depois o Mano passou. Depois criticou sim. Não, pera lá. Eu fui contrário ao retorno do Tite porque eu não acreditava que ele pudesse ganhar. Agora nessa última passagem, é que ele ganhou em 2012. E o futebol brasileiro, ele é muito ingrato quando a pessoa consegue fazer sucesso na primeira passagem e volta. Lógico, E não consegue o mesmo sucesso. Mas eu não critiquei o Tite. Eu só fui contrário à volta dele para que ele não sofresse se ele não conseguisse fazer o mesmo trabalho que ele desempenhou em 2012, quando ele ganhou o título brasileiro em 2015. Mas eu não critiquei o Tite, não. Mas você nunca criticou o jogo. Mas aí tem... Não, eu critiquei naquela época do Tolima lá, eu tinha criticado. Mas aí... falando dessa última passagem dele. Mas aí é preciso fazer justiça. Depois que ele se tornou um santo, eu não critiquei. É preciso fazer justiça ao Motinho. É uma verdade isso sim. O Muricy, pela Libertadores, foi criticado sim no São Paulo. Várias vezes. Claro que sim. Foi bastante. Pô, pessoal, ganha mata-mata. Ganha brasileiro, mas não ganha. Morre. Ganha brasileiro, mas não ganha Libertadores. Ganha brasileiro, mas não ganha Libertadores. Era o Muricy Ball lá naquela escola só. Lógico que foi. O Paulo só morria nas semifinais, lembra? Então. Mata-mata, o Muricy era péssimo. Chegava e não ganhava. Verdade. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Mais um corneteiro, vamos lá. Boa noite a todos, aqui é Douglas, corintiano, de Itaquera. Quero parabenizar o Sombra pela postura e o comportamento dele, porque sabemos muito bem de que torcida é na arquibancada e jogador é em campo. E se tem que dar alguma satisfação para a torcida, o jogador ele tem que dar dentro de campo, sendo profissional, sendo aplicado e trazendo resultado para o clube. Fora isso, não tem necessidade alguma de jogador receber torcedor, ainda mais de organizada. Sou corintiano e sei o que isso serviu e foi péssimo para o clube meu. Então, parabéns, Sombra. Seja verdade. Já seja... tais comportamentos como esse, que isso denigre o nosso futebol. Você já deu dentro de campo, Montinho? Não. Ele perguntou. Lá não. Ô, Domênico, ainda só pra falar com relação aí, o ouvinte corintiano aí tá comparando a reunião que teve hoje lá com aquela que aconteceu com o no Corinthians lá, não tem nada a ver, cara. Do ano passado, sim, teve violência. Hoje o pessoal foi lá pra conversar, você entendeu? É outra pegada. Ô, mano. Oi. Diga, RG. Quantos panos daquele que o pessoal vende no semáforo o teu irmão levou, hein, hoje? O cara tá passando pano aqui, velho. Dez conto! 10 conto, uma dúzia! Eu não tô entendendo. Mudou o nome pra Pinote. Você tá passando muito pano, velho. O que tem de mal? É uma atitude positiva, gente. Os caras foram lá pra conversar. Qual o problema, cara? Um fardo daquele, velho, de 12 pano, velho. Fala pra mim, o que aconteceu de negativo? Meteram a mão no jogador? E o que aconteceu de positivo, então? Mudou o quê? Cara, você não tá entendendo. Vamos na parte prática. São Paulo, no campo, acho que não vai mudar absolutamente nada, mas como então, eu falei, é uma satisfação pra torcida, gente. A torcida tem feito o maravilhoso. A satisfação que a torcida quer ver é dentro de campo, tudo resultado bem, positivo. Mano, mas a partir do momento que a torcida pede essa reunião e você não dá essa oportunidade pros caras irem lá, você tá virando as costas pra torcida. Ô, Marcos, a partir do momento que os caras chegam lá pra conversar... O futebol tá ficando Nutella. Até nisso, o futebol tá ficando Nutella. Ô, mano. Antigamente, a torcida aí invadia, pulava o muro, era presa. Então, hoje em dia, é convidado pra ir lá conversar com o jogador. Esse não é o caminho, velho. Os caras que chegaram lá, velho, ó, o Hernandes já falou, ó, não vai cobrar os caras, não. Porque os caras já sabiam pra quem diz em cima de quem. Mas numa situação dessa, onde você cobra individualmente... Também vai. Mas assim, Mota, a gente falar aqui, eu critico pra caramba erro individual, não vou ser hipócrita. Mas a partir do momento que você chega lá, mete o dedo na cara do Coelho e fala, você é um vagabundo, você não tá jogando nada, e ninguém dá o respaldo pro cara, como o Hernanes fez, você mostra que o grupo tá rachado, cara. O que o Hernanes fez foi tentar mostrar que é o coletivo, falar, ó, gente, aqui ninguém ganha e ninguém perde sozinho. Essa reunião de hoje, cara, a gente tem que tentar ver de uma maneira positiva, cara. Bom. Tudo bem que a diretoria é uma porcaria, que só tem um amador. Ver, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Teve agressão, Domenico? Não, eu que eu saiba, não, né? Não teve, cara, você entendeu? Não. Foi uma reunião em tom de cobrança, você mostra um pouco pra galera que, tipo, ó, oh, gente, a gente tá aqui, tá tem apoiando. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Então, mas é isso que eu tô falando. Tem que respeitar a opinião de todo mundo. Sim, você entendeu? Mas, pô, os caras vêm... Ah, do meu irmão não respeito, não, cara. Vai pro inferno. Quê? Não, mostrou pros 20, né, você quer dizer? Mostrou pros 25, porque ele não queria nem divulgar pros... É, e apesar de você não respeitar a minha opinião, só tenho uma coisa pra te falar, mano, eu te amo. Você ama, olha, que bonito. Momento bonito. Ah, é, porque momento. É o dia que eu precisar. Caso de família, caso de família, vai lá na Márcia, lá. Olha aqui, ó, gente. É, a gente vai para mais ouvintes também. E daqui a pouco tem lá na boca do estádio com o Tetinha, lá, hein? Na Arena do Corinthians, ao lado da escadaria monumental, que dá acesso ao setor oeste. O pessoal vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Mas eu preciso dar um recado muito importante de Estela Barros, meus amigos. É, a Copa do Mundo tá chegando aí. E o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Você não sabia? Mais de 40 anos. Várias opções de roteiros já separados por fases. Por exemplo, você quer ir assistir só, por exemplo, a primeira fase, tá? A Estela Barros tem essa opção. Aí você fala assim, não, eu não quero ver a primeira fase, é meio chato em assistir. Quero ver as quartas de final, semifinal e final. A Estela Barros também tem essa opção pra você. Boa. Claro, tem essa opção. Ah, já sei. Aí você fala assim, não quero, eu quero assistir a Copa inteira. Então aí você também pode falar com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer, tá bom? Teremos também guias brasileiros e guias russos falando português. Hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar tudo isso em 10 vezes, aí, Vê. 10 vezes? 10? Aí é para fechar agora. Coisa, então, olha, tem mais informações aí, você pode acessar o site. Sim. www.estelabarros.com.br, tá bom? www.estelabarros.com.br ou ligue também, que você pode ligar, tá bom? No 11-2166-2250. 11-2166-2250. 11-2166-2250. Repeti várias vezes. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa. Vamos agora com o Bernardo, que já tá nas ruas de São Paulo. Nas ruas não, tá lá no Itaquerão. É. Tá no Itaquerão. Aonde que vai? Arena Torino. Itaquerão. Arena Torino. Onde é que é? Acho que é aqui, ó. Quer ver? Vamos esperar o cara falar. Pera aí, vamos ver aqui. Ô, Bernardo, tá aí? Chupa, Chupa do Mundial! Valeu, um abraço, Bernardão, irmão! Caiu! O cara tem que falar, o cara tá esperando até agora! Vai ficar esperando até a maluca, velho! Não vai falar mais! Tô brincando, fala, Bernardo! Deixa eu te falar um assunto sério. Eu ia cortar você, se amanhã você me paga! Vai, baixo. Você que inventou esse troço aí. Tá, seu Bernardo? Eu vou te falar, com atenção. Você chamou o Bernardo Veloso, você não chamou o São Paulo. Nada caiu aqui não, brother. Vá pro inferno você também. A sua teta já é caída, trouxa. É, você pediu pra deixar. A sua teta já é caída. Quando eu tinha retirado a arma, vocês falaram, não, deixa, agora não. Não, eu sou a favor. Vai, seu broxa. Tá vendo? Tamo junto, Domênico. Tamo junto. Coloca os caras aí rapidinho, Bernardo. Tá acabando o programa. Não vem dar ordem em mim não, Mota. Domênico, você que manda. Então fica aí. Bernardo, vamos lá. Cai. Desliga também. Seu nome. Desliga. Flávio Torres. Flávio. E aí, hoje é pra começar a reabilitação, pra parar com essa sequência ridícula que a gente entrou, que tá estranho, né? É, isso aí foi uma curva descendente, mas vamos hoje ganhar de 2-0 hoje. Ó, temos um torcedor otimista aqui. Quer falar com alguém no estúdio? Quer conversar com alguém especial? Eu queria falar pro Domênico o seguinte: como que a opinião de um jornalista como William Bonner vale mais que a do presidente da FIFA e não tem nada no site e ele fala Palmeiras é Mundial? Desculpa, eu conheço o William Bonner, não conheço o cara da FIFA. Eu quero que ele se dane. O William Bonner que estudou comigo é meu amigo. Eu quero que se dane outro. Se você entrar no site. Eu quero que se dane. Que site? Vai, fora do teu time. Manda abraço, trouxa. Manda abraço. Vou cortar. Manda abraço. Vou picotar sua ligada. Não fala. Não vou deixar falar, não. Que é isso, Domênico? Eu sou hooligan mesmo. Eu sou Flávio, dá uma baixada na bola aí, Flávio. Como é que chama aquele cara? Amigo, eu mandar um abraço pro zap do outro. Eu esqueci o nome lá do. Ditador, é isso que eu sou. É o Flávio. É nosso Pinochet. Eu sou um ditador desgraçado, é isso que eu sou. Ô, Flávio, o nosso ditador lá deixou, você quer mandar um abraço pra alguém? Eu corto. Abraço a todos vocês da mesa, gosto de todos, Domingo. Você também. E eu também. Sabe hoje que vai Corinthians, 2-0 aqui. Nossa, ele mandou um. Ô, Bernardo, ele mandou um apesar de tudo, eu gosto de mim, é isso? Nossa, apesar de. Não, apesar de. Vocês tiveram uma desavença agora aqui. Não, mas apesar de tudo, mas é uma desavença carinhosa, é isso que eu quis dizer, entendeu? Apesar de tudo, fala, também foi. Peraí, acho que a gente tem que reconciliar isso do jeito certo. Flávio, pra encerrar sua participação, manda um Domênico que eu te amo. Não, também não precisa. Que... Pera. 51 eu te amo, é não. Pinga. Te amo, não. Nossa, o cara revoltado. Ah, 51 é pinga. Mas é verdade. Revoltado. Mas vocês sabem que foi em homenagem à Copa 51? Sei lá, velho. É mesmo? Se pudesse, você estuda. Melhor não. Aí que tá. Você falou. Estuda, né? Então estuda. Estuda. Vai lá e estuda. Nossa. Por que chama a caninha 51? Estuda. Você sabia ou não? Eu não sabia. Por causa da conquista do Palmeiras. Então vai lá e lê no Google. Agora eu juro. Você acreditou nisso? Chorei em vocês. Ah, para de besteira. Chorei em vocês. Vai, continua. Próximo. Só pra tentar entender. E se eu chegar no Google e tiver lá teu ano de nascimento do Lula? É isso mesmo? Como é que é o Lula? Nossa. Vai, continua. Tá ruim hoje. Seu nome. Hoje depois. Zé Roberto. Zé, hoje, qual que é o placar pra hoje contra o Racing? 4-1. Não precisa nem ver o jogo. Vendo otimismo. E no Brasileirão, como é que vai ficar o próximo clássico contra o São Paulo? Hoje inicia nossas invicta de novo. Nossa, traduz aí que eu não sei essa linguagem. Do Corinthians. E o Mota tá traduzindo a língua dele, sabe relinchar? Não. Ô Bernardo, só pra sair mugir igual a sua mãe. Cadê o juiz? Foi atacado! Era o Mano falando. A caninha 51 do Domênico Gato, ela tem aí o rótulo, o número 51, não é por causa do Mundial do Palmeiras, sim. É pela fundação da empresa que faz então, a caninha. Mas é por causa disso também, pode procurar se vai achar. Quer que eu pego e conte a história pra você? Não, pode contar. Mudaram a empresa pra comemorar o Palmeiras. Eu conto, não tem problema, eu conto. Tá de ouvinte, mas continua. Mas continua, bora. Deixa eu falar com o ouvinte, que seu nome? Cleiton Diório Risso. Cleiton. Hoje o que seu você falou aqui? Você falou, me chama? Como é que é? Cleiton Diório Risso. Você disse que hoje é seu aniversário, é isso ou não? Meu aniversário, casa. Cara, 39 anos. Parabéns, velho. Então. Obrigado, irmão. Ô, Bernardo. Fala, RG. Fala pra ele. Diório, Iório. Ah, mas parabéns. É sensacional. Trocadilho. Nota 10, RG. 10? 10? E eu vou falar pra vocês, ó. Ganhei um grande presente hoje, hein? Qual? Pode falar, Cleiton. Eu sou da Norte e o fiel torcedor me deu um camarote com a família e tudo. Ó, oh, que legal. Oh, isso é top, que legal, velho. Fiel torcedor, show de bola, hein? É isso aí que é legal. Parabéns, velho. Parabéns. Legal, é muito legal com o torcedor. Isso véio. É Corinthians, ó. Chupa Barcelona, chupa Real Madrid. Ah, falou! É isso aí. Boa! Por que você não vendeu aí o fiel torcedor aí pra você fazer um dinheiro aí, mano? Opa! É nóis, mano. Incentivo, vendia, cara. Vendia, né, Marco? Eu ganhava uma serva pra casa ainda. Passava aí, é comprava uma pizza de 10 lá e ia pra casa ver o jogo, mano. Opa, pizza de 10 é dose. É boa, cara. Ô, mano, é o seguinte, comeu, ó. Marco, uma pizza de 10? Já. Opa, caramba. Boa mesmo. Nossa, vem lá. É bom, primeiro é o seguinte, um grande abraço pra vocês. Um abraço pro meu irmão, que é Bambi. Bambi é o Clérison. E pra minha esposa Milene e meu filho Matheus estão comigo aqui. E todos que estão me ouvindo aí, que me conhecem. Parabéns, e pra vocês véio. Também um grande abraço, que vocês são 10. Feliz aniversário pra você. Parabéns, cara. Obrigado, Motinha. Ele falou que não quer feliz aniversário seu, não, Moto. Guarda pra você. É, guarda sua parabéns mágoa aí, pra meu. Teu pai, o trouxa. Seu nome. Coloca o outro 20 Rafael aí. Rafael Medrano. Ah, tá com medo. O Rafael tá com medo. Tá medrando. Eu não vi. Bota 10. Ô, 10? Eu não ouvi. 10. Eu não ouvi. Tá medrando, né? Tá com medo, né, safado? Ô, olha só que curiosidade. Como é que é o nome do seu filho? Curioso. Meu filho é Pedro Medrano. Ah, Pedro não. Pedro Medrano. Quantos anos? Medra na família? Ele faz 7 anos hoje. Tá vendo? Temos outro aniversariante aqui. Esse aqui é o Na Boca do Estádio aniversário. Dá muita sorte, dá azar. Isso dá azar, hein, velho? Dá nada, dá nada. Hoje Coringão 2-0. Um gol do Romero. Nossa, chupa Alê. E um gol do Jô. Olá, eu sou o Alê. É, isso aí. Só pra falar, Domênico, meu pai fez alguns programas pilotos aí na rádio há muitos anos atrás. É DJ da antiga. Opa. Tem uma pessoa em comum que a gente conhece, a Ná. Ela tá te mandando um beijo. Manda um beijo aí. Nós. A Ná, você conhece a Ná? Vou cair nessa, só faltava a você. Naba. É. Chupa, Domênico! Ah, o cara não caiu, para, não valeu, velho. O Domênico já falou antes, é trouxa. O Domênico quase caiu, por um segundo você quase ludibriou. Quase, Domênico. Quase. Pelo contrário, você acha que eu vou cair é um macaco velho desse aqui vai cair. 35 anos de rádio. Acabado, tudo acabado. 35 de energia 97. Para, velho. Já preparou a passagem pra visitar o Sampaio Correia, Motinha? Hã? Tá preparou a passagem pra visitar o Sampaio Correa? Então, em dezembro você liga e eu te falo, tá, trouxa? Nossa. Beleza, em dezembro aí eu você te ligo. Me passa o roteiro que você já foi lá, né? Então você já sabe. Já fui. É, beleza. Já fui, e aí é legal. Ó, aí eu, se acontecer mas isso... Mas agora estamos na Série A, é líder! Ó, se acontecer isso... Se acontecer isso, eu vou aí com você cantar o Corococó. Como é que é, Mota? Ah, você não sabe? Não. Corococó, cocó, cocó, cocó, cocó, cocó, cocó, cocó. Ó, até o estranho tá cantando. Até o Jefferson. Você vê, ó, você vê, ó. A gente fala. A gente fala um negócio, é verdade. Os gays são unidos. O Mota puxou, o Vieira foi junto. Aí, ô, é coisa de mulher, né, mano? Ô, Bernardo. É, você vê, os caras tão junto. Ô, Bernardo. Avisa aí pro pessoal hoje sair um pouco mais cedo aí, cara, a hora que acabar, mano? O jogo. Por quê, porque tem que voltar pro regime semiaberto aí. Tem um monte de gente que vai ficar pra fora hoje aí, mano. É, velho. Vai lá você fazer uma visita aí. Juiz! Segue o jogo, sem falatório. Fala, vai. Seu nome? Eu sou o Thiago. Fala, Thiago, o placar é pra hoje. Hoje 2-0 Coringão. E placar pro próximo clássico no Brasileiro? Quanto é que é contra o São Paulo? Ah, contra o São Paulo, nossos fregueses. É. É, 3 fora o baile. É. Nossa. Vamos ver, trouxa. Esse aí passou longe, hein? É. Então, boa noite, amigos. Falou, noite, abraço. Vocês aí também. É nóis. Eu trabalhei no rádio. Valeu, Santiago. E eu queria falar com o Vieira aí. Fala aí, velho. Ei, Vieira, todo mundo alopra aí que o Grêmio não tem camisa, mas ninguém nem consegue chegar no Grêmio, velho. Então, falam tanto que não vai cair e não consegue nem chegar no Grêmio, velho. mas ninguém chega, velho. Para de babar ovo, forte, velho. Ah, nossa. Nossa, você adora um gaúcho, hein, velho. Você adora um gaúcho, você gosta de ver a bombagem. Você pensou no ovo, né, Marcão? Ó, hoje, você vê, ó. Hoje nós vamos jogar pela Libertadores, velho. Grêmio e Botafogo, tá? Em campo tem... um Mundial, duas Libertadores, cinco Copas do Brasil. E três quedas. Todas do lado do Grêmio. Todas pra nós. É muito pouca camisa mesmo. É muito pouca camisa mesmo. Quanta Série B tem? Não interessa. Ah, não interessa. Dodô. E ó, nós vamos ter a mesma que você de Série B também, viu? Trouxa. Ele quer falar com você, Domênico. Ô, Dodô. Fala. Você vive falando que corintiano não sabe ler, que é analfabeto. Eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Falando, nunca falando. Falei. Nunca falei. Assume a bronca. Posso processar o senhor por isso. É verdade. Posso processar. Posso processar. Senhor... Não, senhor não. O senhor tá no céu. Não, posso processá-lo por isso. Você é mais velho que eu, então eu te chamo de senhor. Velho. Não, não. Que bem mais velho. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? O RG ele vai chamar de voz micê, então. Ó, que essa voz de veia aí, você tá falando que eu sou mais velho que você? Não, eu tenho 27 aí. Nossa, Domênico, mais que o dobro. Ó, Dodô, queria que o senhor entrasse na internet voz, né? Aí. Ó, frisando o senhor. Ó, queria que o senhor entrasse na internet. Não, não vou entrar em internet nenhum. Segue o jogo, Bernardo. Próximo. Tchau. Pra falar, pô. Não deixo. Seu nome. Não deixo. Quando eu tô na mesa, não deixo. André Oliveira Matias. André, se tem alguma coisa pra falar pra quem tá lá que não seja pra atacar o Domênico, eu acho que vai cair esse link. Vai cair a link. O link vai cair. Chupa, Domênico. Tchau. Vamos deixar mais um. Pera aí. Calma. Pera aí. Vai mudando. Não, não vai falar não. Último Domingo. Posso botar o último ouvinte? Depende, tem direito ao último? Fala. Tem direito a qualquer um, menos que fale mal de mim. Rafael, placar é pra hoje. 5-0, 51 é pinga do... Tchau. Não entendi. Não ouvi. Cara, tá no Itaquerão, velho. Peraí, mais um, Domingo. Tentar mais um. Pode tentar. Não tem problema, vai. Do Palmeiras, vai lá, pode tentar, pode tentar. O cara chegou caracterizado de Dom Pedro I, com o bigodão, costeleta. 5 de setembro. Como é que é seu nome? Eduardo Ribeiro do Vale. Fala, Eduardo. É, placar pra hoje? Placar hoje, se for 1-0, tá bom. Aí, esse é medrano. Próximo clássico do brasileiro. Bom, aí como é lá no salão de festas, né, eu acho que a última vez que foi com o time reserva aqui, talvez um 6-0. Nossa, que isso? Vai sonhando, trouxa. O que esses caras estão tomando aí, meu? Vai sonhando, falando sério, vamos conversar. É o cara mais coerente que entrou até agora no ar com a gente aqui do... É, ele não xingou o Dodô. Na boca do estádio até agora. Deixa eu tentar entender. Foi o único que não xingou o Dodô. O que tá... exatamente isso. Único. Eu tô tentando manter isso aqui no ar, é isso. Tá com medo, né? Tá com medo, né, Tetinha? Vai muito, vou perder o emprego hoje. Mas você tem que usar a pergunta. Contar isso amanhã, viu, Domênico? Deixa o Dom Pedro I cover falar aqui. O que tá acontecendo nesse segundo turno do Corinthians, cara? Eu acho que o jogo contra o Vitória foi uma falha boba, 1-0 no primeiro tempo, e o time do Corinthians falha não conseguiu boba. Se orienta, Domênico. Sou eu, trouxa! O Domênico tem problema, quieto, mané. O Domênico falou que segundo Eduardo. A derrota... pro... Fala que nem homem, ô trouxa. Atlético Goianiense. Aí é o teu cu. Já foi com o time reserva, né? Então aí já é mais complicado. Agora pro Santos, infelizmente, né? Perdendo pra Sereia então lá no Aquarião. Ah, então chupa aí, ô trouxa. Sereia no Aquarião? Que isso, velho? Sereia, vem pegar minha rabeta aqui. Véio. Chupa! Ah, fica aqui pegando sua rabeta. Ô chefe! Ô chefe! Viado! Ô chefe! Viado! Ô chefe! Olha, vem pegar. Silêncio. Vai, Tetinha, último. Tetinha. Eu vou encerrar com uma frase. Pega o telefone desse último aí pra mim. Eu vou encerrar com uma frase. O chefe ele cozinha o pepino e na panela, velho. Você tá maluco. Aí você vai. Não, não dá uma dessa, chefe. Chefe, não dá uma dessa, mano. Chocador de cenoura massa. Valeu, Bernardo. Se arrepender. Tem como conseguir a gravação dessa última frase do chefe, por favor? Não. Eu acho que vai ter replay amanhã, mas tudo bem. É mesmo? Eu não sei. Tchau. Não, tchau. Deixa os caras falar. Não, deixa. Falou, Dodô, um abraço. Valeu, abraço. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Nossa, você cortou, velho. Corto, corto mesmo. Mas é tradição. Quero dizer o seguinte, que o Estádio 97, tradição é o esculete da velha. Quero dizer aos senhores que o Estádio 97, comigo é legal pra caramba, porque, olha, eu corto mesmo. Em nome de Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Em nome também, de McDonald's, né? Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Um recado bacana agora, meus amigos. É de HD. E agora eu quero falar com você que vai fazer é renovar o seguro do seu carro, importante, hein? Você sabe que seu carro é valioso, né? Mas com certeza o seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro, não é isso? Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, não é verdade? Com a HDI, você tem o seu carro de volta em menos tempo. É, meus amigos, HDI Seguros e ele Bate Pronto, consulte o seu corretor. E agora tem recado importante também da Nissan. Vamos falar de Nissan aqui, vamos lá. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente, presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days, você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan. Estádio 97. É, meus amigos, estamos chegando ao final da edição do Estádio 97. Mas eu quero agradecer o presente e agradecer como estranho no ninho, Jefferson Teixeira Dias. Boa, Jefferson. Hoje, abrilhantou na série. Curtiu aí, Jefferson? Agradeço. Obrigado pelo presente, hein? Agradeço. Mais uma vez por estar aqui com todo mundo aqui, é uma satisfação máxima. Manda Domênico, abraço. Foi de coração o presente, pode ter certeza disso. Vai estar guardado numa coleção muito legal. Com certeza, meu pai, onde ele estiver, ele vai estar feliz por esse presente que eu te dei, beleza? Bacana, com certeza. Posso mandar abraço? Lógico, um beijo. Fica à vontade. Mandar um abraço pra rapaziada aí do Master, do Sage, onde eu jogo uma bola. Boa. Sage das Antigas aí, rapaziada da Zona Sul, Campo Limpo, Jardim Maria Sampaio, tamo junto. RG. Fala, velhinho. Vou mandar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Priscila. Priscila hoje vai ver o porquinho pular da panela, velho. É, é a que tá aqui, né? Não, essa aqui você tá trouxe? Casa. Tá em casa? Não, essa aqui quem é? Não, essa quem pelo é? Amor de Deus, não me complica. Não. Essa moça bem bonita. O cara não vai dormir em casa hoje, tá louco? Não faz isso não. Eu vou falar, Jefferson, é bonita essa moça que você trouxe. E é loirô, não? É, tá de e a minha esposa é loira mesmo, é, mas não é essa daqui. Você gosta de loira, né, safada? Ah, com certeza, né? Então, filho, B, papai te ama, um beijo pra você, tá bom? Papai te ama. Boa. E esse loirinho aqui que você tá aqui é filho também, não? Mas não, esse não. Ah, então, tá. Obrigado, Jefferson. Um grande abraço pra você, viu, valeu, meu Domênico, velho? Ô, Domênico, mandar um abraço rapidinho aqui também, ó. Pro seu Moisés lá da academia, lá da K2, lá que toma conta dos carros lá. Nossa. Aí, mano. É nóis, mano. Tá vendo? Seu Moisés tá levando aí, hein? Como assim, Moisés, mano? Moisés mandou um abraço pra você aí também, mano. Um abraço pro Moisés, tamo sangue junto. Bom, corintiano bom. Roxo. Tchau, coisa. Maninho. É nada, São Paulino, pô. Mano, obrigado aí por você ter participado. Valeu, aí. Direto tamo do junto. Rio de Janeiro, né? Verdade. Como é que tá o Rio aí, valeu, o tempo, gente. Mano? Tá legal? Esqueci de te perguntar. É, o tempo hoje tá bem quente, Domênico Gato, mas agora à noite caiu um pouco a temperatura. A temperatura tá agradável, tá mais ou menos no estilo que São Paulo. Ô, mano, a pergunta que a gente não fez pra você ainda foi o seguinte, você já tomou enquadro aí no Rio, não? Não, cara, por incrível que pareça, pra você ter uma ideia, tem gente mais perigosa aqui do que eu. Mas você tá de moto aí, não? Não, boa, mano. Tô, comprei uma motoca aqui também. Ah, então já grande já se toma, grande, né, mano? Aí pra variar, ô Domênico, eu fui comprar um baú pra minha moto lá na Cidade de Deus. E aí? Nossa, nossa, louco, aí é mais barato. Eu falei isso pro Benjamin, o Benjamin ficou em choque, velho. É mesmo, é? Ele soube que eu fui lá. Nossa, Benjamin senhora. É fresquinho, né, mano? Ah, o Benjamin não vai, né? Não, imagina o mano indo pra praia de moto enrolado numa cana. Isso é bem, né?

Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, gerou mais de 22 milhões de empregos e fez o povo andar de cabeça erguida. Agora tentam apagar essa história. Não vão conseguir. Enquanto eles perseguem o Lula, o povo abraça o Lula numa grande caravana pelo Brasil. Enquanto eles compartilham ódio, nós compartilhamos esperança. Tamo junto, Lula. O Brasil vai voltar a sonhar. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Qual é o seu perfil de viajante? Praieiro, cult, aventureiro ou aquele que prefere curtição? No Submarino Viagens você encontra todos esses estilos e muito mais. Aproveite a semana do viajante para comprar passagens, hotéis, pacotes pelo melhor preço e ainda concorrer a uma viagem de 50 mil reais. Acesse já submarinoviagens.com.br. Olá, amigos da nossa querida Zona Leste. Aqui quem fala é o vereador Toninho Paiva, presidente do PL da cidade de São Paulo. Asfalto, iluminação, poda de árvores, conservação de praças, parques, escolas, creches, segurança e principalmente a educação. O PL da capital paulista trabalha por você. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Energia. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Gu, você gosta de sorvete? Quem não gosta de sorvete? E de frango frito? Quem não gosta de frango frito? E de sorvete de frango frito? Quem não gosta. Calma, o quê? Existe o festival de frango frito no Japão, que eles fazem milhões de comidas, tudo com gosto de frango frito, incluindo sorvete. Esse deve ser com certeza o sabor mais estranho. Não. Ah, socorro, tem piores, né? Tem. No Japão ainda, eles têm sorvete de pedaços de carne de cavalo crua, veneno de cobra, berinjela, língua de vaca, tinta de lula e até de carvão. Eu tô tendo um sentimento misto de curiosidade e ânsia. Olha, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm sorvete de bacon, alho e mix de pimentas. Continua tudo salgado e confuso. Tá, e esse daqui, ó, chama The Munchies, é em inglês pra larica. É uma mistura de pretzels, batata frita, biscoito e mini M&M's. Ah, eu continuo confuso. Tá, ok então. Mas aí, se você quiser saber mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Eu sou André Spinelli, Gustavo Fávaro e nós somos o Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Agora na Energia. Yeah, you start dancing. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado na programação da Energia 97, começando o Fino da House Music, tudo que vai bombar nas principais pistas. Primeiro aqui na Energia, nessa próxima hora tem o som do André Ponciano nas picapes. Faz o seguinte, sobe o som que agora é com a gente aqui, ó, começou. Fino da House Music. House Music. Night Sessions. Energia 97. Just can't walk it alone without you in life. I just 97.7. Energia 97. 97.